Palmeiras vai ser minha piada. E com o Santos no ar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar, estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, no Extra você faz economia de verdade. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Boa tarde, pessoal. Ah, sejam bem-vindos. Ah, olá. E aí? Olá. Olha, crise. Onde crise, bom? Ah, no Palmeiras. Você tá louco. Eles se odeiam, todos eles se batem no campo, viu? Ah, é? Se tivesse perdido 2-0, você tava aqui descendo o pau. Eu? Ah, ah, então ganhou, a gente tá feliz. Inclusive, pega, quando tava 2-0, no primeiro tempo eles pega o grupinho que eles têm de WhatsApp pra ver o que ela tava falando aí. Se quiser, a gente pode. Eu posso pegar aqui o grupo? Crise do Palmeiras. Que é engraçadinho. E se você quiser pegar no Twitter também, a hashtag que pode tinha. Pode pegar. A torcida do Palmeiras, o Eduardo Batista. Não, mas eu tô dizendo que tá crise lá. Ah, vamos ver aqui. Peraí. Quando tá 2-0 pro Penharol, eu vi que ele ficava apostando no grupinho. Ó, deitei neles, Dodô. Deitou peraí, sim. Peraí, olha a cara de trouxa agora, cara de pano molhado. Deitei neles. Ó como é trouxa, olha lá, a cara de pano molhado agora. Pode pegar, pode pegar. Pode pôr. Ah, é? Bom, cornetão é esse técnico, não dá. Deitei. Tá louco. No Twitter da avó tava assim? Tava, opa. Ah, tava fumegando? Nada, no Twitter, tá inclusive no grupo aqui, no grupo do Estádio 97, que tá nós mudando. Temos no WhatsApp também. Tá mudando a discussão. Tô mentindo, Benjamin? Não. Diga, Lê. Crise. Pelo que eu vi, pelo que eu percebi, a avó tava mais louca ontem do que o Eduardo Batista em coletivo, hein? É, pois é. Ah, a gente tá louco, é diferente, a gente tava nervoso. O grupo do WhatsApp não é a avó, né? É. Chama-se Rudy Landu. A gente tava nervoso, porque a Libertador deixa agora nervosa, né? Ah, claro. É. Mas tá bom, crise lá. Então vamos começar as manchetes pelo porco. Ah, vamos, né? Assunto da noite. Ah! Fala de nós aí, seu último, Bento. Porque é que vai demorar mais. Ah, é? Então tá bom. Estão revogando as medidas. Não tem nada. Medidas revogadas. É, melhor daqui assim, a pouco, atenção, avise seu amigo palmeirense. Daqui chupa a pouco a manchete do Palmeiras. Tudo sobre o Palmeiras. Vamos ao São Paulo que não tá fazendo nada. Como tá fazendo nada? Você mandou gente de inútil, é isso? Não, avisa o Mota. Você não fala pro Mota a manchete, o Lucas Prato. Então, eu quero ver se ele tem caráter. Ô, seu Bento, fala aí. Eu quero ver se ele tem a dignidade e o caráter. Ele tem fair play, o Mota. Pra falar, errei mais uma vez, falei bobagem. Foi o Rabinho entre as pernas agora, assim, hein? O que aconteceu? Fala aí, o senhor Bento, não viu? Eu não vi isso. O que aconteceu? Você tá igual ele também. Entrevista coletiva, Bento. Entrevista coletiva hoje em São Paulo. Hoje de manhã. Questionado a respeito se ele tocou naquela bola no primeiro gol que supostamente estava impedido na versão de alguns cegos aí. Pro Prato, ah. É. Ele falou, realmente toquei na bola. E aí mostra, ai, o total desconhecimento que ele falou, mas isso não tira a condição de impedimento do jogador. Todos os árbitros do futebol brasileiro disseram, se o Prato encosta na bola, porque ele teve a intenção de cortar aquela bola, independente dele ter cabeceado pra trás, o que vale é a intenção dele cortar a bola. Não foi, por exemplo, um choque casual. Uma coisa, ele virou de costas, a bola bateu nele e foi na direção do jogador do Corinthians. Isso não invalida o impedimento, porque ele não teve a intenção. Certo. Agora, a partir do momento que ele vai na direção da bola, tenta atacar a bola, tá certo? Pra tirar pra algum lugar. E a bola vai na direção do jogador do Corinthians. Logo, isso automaticamente descaracteriza o primeiro momento. Expliquei naquela oportunidade. Mas ele também não entendeu o que ele falou hoje, que é mentira. Naquela oportunidade. Então, a partir do momento que eu, inclusive, falei, é nítido o toque do Lucas Prato pra trás, ele veio, imagina, assim, não é nítido. Ah, assim, com essa voz. Assim, com essa voz. O mano tá então, bravo, né? Mas não, o Mota não tem essa voz. Tem, né? Tem. É um pouco mais fina. É que eu tô tomando hormônio, então eu não tenho como fazer uma voz fina. Ah, gostoso. Que porra, então, você tomando hormônio, mano? É pros seios, é pros seios. Você quer ter seios? Não, é reposição hormonal. Ginecomastia. Reposição hormonal. Você não tá ovulando? Não. É, então eu espero o mínimo de dignidade e decência, se não é que o Mota tem, eu espero que tenha. Fala aqui, ó. De falar que ele falou uma grande bobagem. Ai, e que ele estava errado. Aí, agora lá. Continuo com a mesma opinião. Então, isso mostra a deficiência mental dele. Minha opinião é essa. O juiz errou do mesmo jeito. Errou então, sim. Foi sabe muito. Pela interpretação dele. Sabe muito você. É, então continua dando murro em ponta de faca. Então entra lá na FIFA e reclama. Não, eu não. Quem tem que reclamar é você. Meu time tá na final, prego. Chupa. Entra lá e vê a não, regra lá. E o pior é que FIFA. Mesmo depois do... É igual esse negócio do... Bateu a mão na bola ou foi... O cara tirou a mão, colocou a mão na bola. É a mesma coisa. Mas isso que ele hoje um tempo é a mesma coisa. Mas é a regra. Presta atenção, tá ficando feio. Deixa, deixa. Lê lá. Bota, deixa pular de peito na lancha. Ele tá falando da regra. É constrangedor ver você falar isso. Não, pra mim não é constrangedor. O Lucas Prato falou que encostou na bola. Roubado. Porque eu não tive a convicção que ele encostou na bola. Fiquei com dúvida no lance. Então, mas a partir do momento, Ale, que o jogador vai lá e fala que aí toca acabou. Na bola... Acabou. Acabou pra ele. Eu tive só um tonto vai continuar dando muito ponto de volta. Então, mas eu não tive essa convicção. Mas a partir do momento que o jogador vai lá e fala... Acabou a polêmica. Mas, sim, não há... O que você pode discutir é a questão de interpretação dessa história aí, né? Na intenção... Não, de... você pode concordar ou não com a regra. Com a regra. Outra história. Isso. Vai estar lá escrito, claro. O juiz tem que marcar, ué. Inclusive, não houve um comentarista de arbitragem. Até houve quem discordasse, talvez, do toque. Isso. Mas, entendendo que houve o toque do Prato, todos caracterizam aí o gol legal. Agora, eu te falar, a respeito de comentarista de arbitragem. Após que vai acontecer ainda lance em Campeonato Brasileiro, no resto do ano, que nego vai se contradizer. Bom, só vou aguardar. Né? Vamos aguardar. Você sabe como que são comentaristas de arbitragem. Mas beleza. Inclusive porque muda também, Sombra, de vez em quando, a tal da recomendação. Agora, porque às vezes não muda, tá na regra a recomendação, mas a recomendação é passada ao árbitro, ele tem que começar a aplicar também, né? Não, olha, vou te falar, a tal da recomendação. Né? Pera aí. Né? Pô, se é uma regra do futebol. É uma regra. Como assim? Agora, recomendações que alteram regra. Verdade. Né? Ela fala assim... Aí não dá, né? Pô, dá a impressão que naquele domingo inventaram uma nova regra. Você já ouviu falar em brechas da lei? É a mesma coisa. Bom. Bento, fala do tricolor, seu Bento. Não, quem quer continuar lá na Argentina está bem é o Centurion. Centurion. E provavelmente... Centurion. Muitos São Paulinos querem que ele continue na Argentina. Então, ele também quer continuar lá. Ah. Acho que muito São Paulo quer que ele vá pra China, porque ele fica mais longe. E vai que ele resolve voltar da Argentina pra cá, é duas horinhas só. É. E nessa mesma entrevista, cumprimentando, o Prato também falou dos incidentes ontem, né? E falou que muitas vezes sai do controle, aquela coisa toda, e você tem que ir pro pau mesmo, não tem jeito, né? É, resumidamente, isso aí. Só isso? Ah, precisa que vai ser o goleiro, né, Sombra, agora? Como vai ser o goleiro? É o Renan. Não, ainda não tá decidido, esse Renan. Pelo amor de Deus. Renan... Pelo vai decidir de agora. Quando que é o próximo jogo do São Paulo? Dia 11 de maio. Porra, você tá louco, meu. Tá quase no Réveillon. É mesmo que eu perguntar agora, vai passar o Réveillon. Calma. É o seguinte, é que o Sidão voltou... 11 de maio, hoje é 27 de abril. Não é, porque o Sidão voltou de contusão, né, e os outros os três estão disponíveis. Até 11 de maio tem tanta coisa pra acontecer ainda. Tem, mas tem que... Agora, não é do São Paulo, mas destacar o Balsa, né? É, que segundo a Gazeta Esportiva, aqui o Balsa dizendo que o Sampaoli é antiético e dizendo que recebia salário maior no São Paulo. Quem é você pra falar do... Quem falou que é antiético? Não entendi. O Balsa chamando o Sampaoli de antiético. O Sampaoli tá acertando. Ainda não, mas tá acertando, né? É, mas outro dia o Balsa falou assim, mas já tava... De entender assim, já estão conversando sim, né? Ah, mas também acho. O quê? Também acho que sim. Ah, agora... E chegar e falar que não vai sair do clube e depois largar. Qual é a ética disso? Pois é. Ah, mas aí era a seleção. Ah, então tem... O Tite tinha um acordo. O Tite tinha um acordo com o Corinthians. Se viesse uma proposta da seleção, ele saía. Ele saiu. Tá, mas o Balsa falou que ele ia ficar no São Paulo. O Mano Menezes tava no Corinthians. Se vier da seleção, eu vou. Ele foi. Mas olha, você quer saber o seguinte? Eu quero que se dane o Balsa. Tá ali, bem mas feito, que você foi falar do Balsa. Eu sei. Agora você quer que ele se dane? Claro que eu quero que ele se dane. Óbvio. Você foi indelicado. Você chamou o assunto pra poder xingar o cara. Sim, exatamente. Mas isso é que é legal, né? A gente tem um microfone e usa isso. A gente isso. Tem esse poder, né? Tem esse poder, né? Se a gente não quisesse falar nada, a gente não... É lógico. Exato. Tem que aproveitar o microfone. É que o Domênico sempre fala, é o poder da mídia. Você acha que se eu não pudesse entrar hoje no Jornal Nacional e falar assim, ó, Balsa, você se ferrou, não ia poder? Ah, claro que eu queria. Quarto poder. Ô, Bento, continuando. Santos. Com a mudança das coisas. Bom, Mas, dependendo do país, é o primeiro, né? Ele tem dono, né? É, verdade. Santos jogou antes. E aí, Isabel? 7:30 na Vila, tudo beleza? Beleza. Venceu o Paysandu por 2-0. Então chupa aí. E, nossa, você tá aí hoje? Qual foi o melhor jogo da noite, Azedão? O que mais chamou a atenção? Ah, evidentemente que Santos e Paysandu na Vila. Um jogo, audiência formidável. Santos passeando. Quem e o gol. Gols, e o gol Puskas do Bruno Henrique, sou tonto. Que eu lembro. E o outro foi um copete. É, o outro foi um copete de cabeça com o Hernandes cruzando. Aí, melhor, que é Santos. Ah, eu digo, jornalista. As substituições do Dorival. É, mas, evidente. Mas tem um negócio que eu não sabia, RG. Que tinha 6 mil pessoas na Vila ontem. O ingresso... Mas, pô, os caras querem só os torcedores lá em dia. O ingresso... O cara não paga, velho. Não. Na cadeira lá o cara entra de graça. Não, ontem, veja. Ontem? Ontem. É, ontem o cara não... Não, sei que você... Isso não, fosse mas... uma tendência, mas não é. Se tiver em dia com o teu pagamento, é que ontem, foi... você entra de graça é no jogo. É que foi uma homenagem aos 105 anos do Santos, então eles fizeram essa promoção. E mesmo assim, o lamentável, conseguiram com tudo isso botar 6 mil pessoas para assistir o jogo lá na Vila Belmiro. Quer dizer, então, decididamente, né, a diretoria tem que entender que tem que ser o mínimo de jogo possível. Mas foi com relação ao jogo, seu Mendo. Primeiro tempo foi um jogo em que Paysandu veio, né, veio para cima, não tinha outra alternativa, tinha que tentar mesmo fazer um gol fora, ganhar, fazer qualquer coisa. E botou o Santos numa sinuca de bico. Aí no segundo tempo o time deu uma melhoradinha, fez os dois gols, é uma boa vantagem, né? Levando em consideração não ter tomado gol dentro de casa, mas podia jogar muito mais, né? Vitor Bueno aí realmente precisa pegar um, sentar aí num banquinho, porque é muito chato, é um garoto que joga, eu acho, e muita gente também acha, cara que joga bola, é um garoto bom de bola. Mas tá aí atravessando uma fase difícil, né? E torcida não perdoa, né, cara? Então foi muito chato ontem, vaiarem, aí depois o outro lado da torcida começou a gritar o nome dele. Mas é chato, para um jogador, porra, é complicado, né? Então eu acho que isso compete ao técnico administrar, tirando, né? Dá um descanso pro cara, deixa o cara treinando e evita esses constrangimentos. Eu penso dessa forma. Mas tá aí, agora é vira a chavinha de novo, vamos pra Libertadores, mas esse time que tanto descansa, acho que tem mais futebol, hein, pra apresentar. Agora o RG, boa noite aí, mano. Como é que foi o Lucas da Lima lá, mano? Foi bem? Razoavelmente bem. Agora aí, mano, tá assistindo ali, assistindo o Palmeiras ontem, mano. Você assistiu o Palmeiras? Pô, mó inveja, né, mano? Por quê, Bruno? Ah, mano, da hora o jogo, né, mano? Podia ter sido assim na Vila, né, mano? Da maior empolgação. Foi emocionante o jogo? Ah, e é da hora, né, mano? Um MMA, né, no campo. Ah, você gostou da briga. Pô, da hora, mano. Tem que ter mais jogo assim. A treta, né? É, firmão, tem que ter mais jogo assim. Isso aí é futebol raiz, firmeza. Pô, futebol raiz, isso? É. Pô, velho, mas tava meio deprê a Vila, né? Então, mano, falta uma pancada ali. Você viu o golaço que o Bruno Henrique fez? Ele não comemorou. Não comemorou. É porque a torcida tava vaiando. Não, mas ele sentiu, né? Ele tava tratando de uma contusão no pé. Ele foi que na hora ele viu estrela. Na hora que ele acertou. RG, falou. Para a cara dele. Pô, pega a pá. É estranho. Pede pro Sérgio Louco mostrar o semblante dele. Sei, parecia mais assim uma cara de tipo... Cara, o RG tá querendo apagar incêndios. É, parecia mais meio cara assim de tipo... Benjamin, eu não algo posso. Algo tá legal. Não, mano, só pegar o lance lá. Eu sei. Sou eu? Eu vi, eu sei. Mas veja o que ele disse. Quando e alguém foi, deve ter falado, pô, pegou quando, mal, quando né? Quando foi perguntado. Agora, eu não tô aqui pra botar a palavra na boca do cara, né? Cara, o cara faz o cara marca um golaço. Oi, puta, um golaço. Olha o gol, ó. Marcou o gol. Vamos ver se a câmera aí mostra aí. Ó, o cara não tá rindo, não tá nada, olha lá. A vantagem do Santos jogar na Vila é que quando os jogadores entram em campo, pode cumprimentar a torcida um por um, né? Ah, é, do jeito que tá. Nossa, olha o Ale, que maldoso. Comentário idiota, hein? Vai se ferrar, rapaz. É um comentário. Ô, Zedão. Ah, idiota, chegou agora aí. O Benê tem razão, ó. Tá chegando agora aí, rapaz. Não é bem assim, se não, pô, no seu lugar aí, ó. Ah, mas olha, eu não vou... O Gabriel Jesus já fez gol. Eu não vou discordar. Já fez gol de novo? Tá falando de Santos aqui, rapaz. Respeito. Moleque não é brincadeira, não. Eu não vou discordar do Alê, não, viu? Pelo olá, que a torcida tem prestigiado boa, o Santos na Vila, pô, você tá de brincadeira. Muito bem, seu Bento. Esse é o Estádio 97, sempre aqui na Energia 97, no oferecimento de Bozano, menino. Opa, tô aqui. Tá encolhidinho aí atrás, né? É, essa cadeira aqui, ela tá quebrada, ela não sobe, mas tudo bem. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, parceiro. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. Você vai levantar o braço agora, não vai estar aquela rodela úmida, velho. Nossa senhora, aquela pizza nojenta. Pai do céu. E agora tem vários assim no trânsito, no metrô, no trem, no busão. Meu Deus do céu, não sejam desses. Use esse Bozano Extreme porque você não irá se arrepender, tá bom? E ó, você que for esperto, liga aqui no estádio 97, no 3284-7097 e diga a seguinte frase: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem, mano. Muito bom. É isso mesmo. É o Estádio 97, que também tem uma dica legal aí do esporte interativo, né, Dodô? Opa, claro que tem. Olha só, sabe o que tem semana que vem? Não. Não sabem? Não. Os jogos da Champions League, mano. Vai, sim. Meus amigos, isso mesmo. Real Madrid do Cristiano Ronaldo e o Atlético de Madrid. Olha o clássico aí do Griezmann. Vão se enfrentar no primeiro jogo das semifinais da Champions, hein? Classicão, hein? E só tem um lugar pra você assistir essa partida. No canal Emax do Esporte Interativo. O que que é? Você ainda não tem os canais Emax? Ah, não fica aí marcando não, hein? Ligue já, 4004-1111, 4004-1111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo lá! Ou você vai ficar marcando o toque e vai perder essa, hein? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais do site. É, meus amigos, Champions é só no Esporte Interativo, hein? Beleza, Estádio 97 continuando com as manchetes, seu Bento. Corinthians. Ah, Coringão, mano. Mano, mas é o seguinte, não, tá cacarejando, vê se tá rugindo por aí. Eu tentei fazer um funk junto. Ah, tá querendo arrumar um pinto por aí. Ah, juiz! Ela tá cacarejando pra isso, De novo! A galinha tá chamando o pinto, aí, mano! Cartão amarelo pra você! Peraí. Isso aqui é Uruguai, agora. Peraí, injusto. Domênico Gato, uma cachorra, muitas vezes ela começa a fazer um tipo de ruído pra chamar a sua cria. Qual que é, por exemplo, a cria da cachorra? O filhotinho. Que vendido, hein, Lolo? Não tô falando nada, só tô ouvindo a história do mano. Responda. Não tem nada de vendido aqui. A cria da cachorra, cachorrinho, uma cachorrinha. E? A cria da galinha, o que que é? Tá, mas não, peraí. Você foi maldoso com a vovó. Maldoso nada. Nada. Você foi maldoso com a vovó. Maldoso diferente. Nada. Eu não me referi ao órgão genital masculino. Ah, mas não arrega não, Domênico. Ela vai. Mas deu essa impressão. Você não tem cultura, não. Responde o rapaz. Cala sua boca aí que eu não tô falando com você. Você cala tua boca aí. Agora. Tá? Mas vamos lá, Bento. Não, vai virar Uruguai aqui, hein? Hoje demorou apenas 45 minutos pra esgotar todos os ingressos do segundo jogo já da final. Rapidinho. Sim. Casa cheia, então, mano. E 46 mil pessoas estarão vendo o Coringão ser campeão paulista no domingo que vem. Sim. E... não nesse, no próximo. E pro jogo do final de semana, tranquilo também, sem um problema, já de você estar lá em campo. Sim. Né? Tá tudo tranquilo, né, mano, essa semana? Só se preparando pra ir até o Campinas. Com certeza, Bento. O Jadson, ele tava com desconforto aí também, mas não exigiu muito aí nos treinamentos aí pra poder estar 100% no domingo e deve jogar. É, a principal preocupação aí fica com relação ao time, né, Bento? Uhum. O Corinthians, ele vai pra campo aí com 8 pendurados, cara. Com exceção do Cássio, o Pablo e o Balbuena, o restante do time do Corinthians tem 2 cartões amarelos. Então, o ideal é os jogadores do Corinthians aí não caírem em pilha do adversário. Se fizer gol, não tira a camisa. Evitar cartão idiota, cartão cretino. De vez em quando é necessário. Você vai matar uma jogada, vai ter que fazer alguma coisa assim. Vai ter que sacrificar, talvez, aí a participação na final pra poder evitar um gol. Mas que não tome cartões imbecis por reclamação, por comemorações, por faltas idiotas e desnecessárias. O time do Corinthians tem que estar inteiro pro jogo de volta aqui na final do Paulista no domingo que vem, bem. Boa. Foi ontem triste, cara, porque eu, o Mano não, mas pra mim, o Zé Eduardo morreu, o Zé Eduardo chegou a vir fazer o Estádio 97 aqui uma vez. Zagueiro. O Zé Eduardo que era zagueiro, que inclusive foi um zagueiro de 77, às vezes jogava ele, às vezes jogava o Ademir. E o Zé Eduardo morreu jovem, né? 63 anos só, ele tava com problema, acho que com câncer. Sim. Lembra que o Zé Eduardo veio fazer o programa? Não lembro. O Zé Eduardo veio fazer o programa. Provavelmente não estava nesse dia. Sim. Mas ele fez sim, tá, acho que morando no interior, se não me engano. Pô, cara legal, tinha história. Pra minha geração, pô, ele era moleque, mas era um zagueirão fortão. Pô, legal pra caramba. Uma pena, viu? Puta cara. Foi ele que ergueu a taça de 79, não foi? O Zé Eduardo? Eu li, não lembro, mas eu li sobre isso aí. Não me lembro. 79, o Sócrates tinha chegado, não era o capitão. Tinha o Palinha. Sim. Palinha? O Palinha era o melhor Palinha Eduardo. Dupla. Palinha? Palinha? Palinha? Não, esse é outro Palinha. Não, é outro Palinha, Miller. Palinha é muito melhor que o Messi. Ô, Mini Miller, é outro Palinha. Muito melhor. Boa. Ah, é. Estádio 97, continuando com as manchetes, oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bento! Vamos lá agora ao Palmeira. Opa, fala de nós. Isso aí, Domênico, ó. Crise! É. Deixa eu... Vamos lá. Ó, sobre o jogo, bela virada no segundo, no segundo tempo. E o jogo que você comentar, os incidentes, tudo que aconteceu, vocês vão debater bastante aí. Mas ontem mesmo o presidente da Comebol, a uma rádio uruguaia, já meio que isentou o estádio. Isentou? Né? É, ele falou que o problema começou com os dois jogadores. O estádio 97, só se for. O volante, o Felipe Melo e o Mier, o jogador do Peñarol, que eles começaram a confusão. Então já tá. Ô, seu Bento, o estádio não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é não, quem organiza exatamente. O evento. O estádio não, tadinho. Tá ele não fez nada. Mas ele acredita que deve ter uma punição ao Peñarol, sim, e também ao Palmeiras. Mas os principais mesmo vão ser o Felipe Melo aí. Vão pegar gancho pesado, viu, Domênico? Felipe Melo e o Mira. Mas tá errado. Vão... Tá errado. Vamos claro lá. Que tá. Vamos por partes, como diria. Jack e o estripador. Soletre, né? Estripador. Fala do jogo, Lodô. Que virada fantástica, né? Virada fantástica. Primeiro, né? Vamos lá. Vamos por partes aí. Peraí. Primeiro tempo do Palmeiras. E aí vai a minha crítica para o Eduardo Batista, no sentido, como ele diz, né? Me critiquem como treinador. Então, vou criticar. Ah, mas grita como ele fez, homem. Não precisa gritar, não. O Eduardo Batista. Dá uma segurada aí. Você foi muito mal na sua escalação. Você nunca havia treinado o time do Palmeiras daquela forma. E no meu ponto de vista, acho que talvez no ponto de vista de todos aqui, ou pelo menos na maioria deles, na Libertadores não é lugar de você ficar inventando, né? Você tem que fazer o que você está fazendo para ganhar jogo. O Palmeiras, até o momento, e agora hoje mais do que nunca, é líder da chave. E até o jogo de ontem, mesmo depois do outro jogo que... Que já tinha sido... Tucumano e o Jorge. O Tucumã e o Jorge Wilson já tinha sido jogado, né? E o Palmeiras era líder com um jogo a menos. Então, assim, era líder de que forma? Jogando naquele estilo que jogava. É aquele famoso 4-1-4-1, né? Que é esse esquema mais novo aí que o Tite adota pra seleção. Alguns treinadores vêm adotando. E é esse esquema. Então, pra que vai mudar? Porque o time do Peñarol... Tem a bola aérea como seu forte. E é ruim, hein, Lolo? Tudo bem. Não, eu entendo, eu entendo que você pode até colocar aí... você poderia não pôr por exemplo, o Edu Dracena e pôr o Vitor Hugo. Aí eu entenderia, porque o Vitor é um jogador que tem uma impulsão maior, é um jogador que vai mais bem na área, aquela coisa. E pode também até servir nos escanteios que o Palmeiras poderia ter no decorrer da partida. E aí não tirava o Tietê, né? E não tiraria o Tietê. E também é um jogador que não vinha bem, mas é o Tietê, né? Mas o banco fez mas bem é pra ele, hein, Lolo? Mas ele é o Tietê. Entrou bonito, viu? Então, assim, aí o primeiro tempo foi realmente bizonho. Ruim. E só teve um detalhe aí, é que o time do Peñarol, ele é muito fraco, não? Porque senão o time do Peñarol tinha decidido a partida já no primeiro tempo. Tinha feito 3-4 gols. 2-0 ficou barato. Foi o que aconteceu com a Ponte Preta, né? O Palmeiras fez o mesmo primeiro tempo contra a Ponte Preta, tomou um vario de bola. E aí é que tá o treinador, aí é que entra o trabalho do treinador. O treinador tem que ver que a coisa tá errada. E o Caio falou acho que umas 2-3 vezes no meio da partida, hein? Que eu tava vendo lá pela Globo. E eu só não assisti lá pela Fox, viu, mano? Que eu adoro assistir por lá. Sabe por que eu não assisti por lá? Porque agora você televisão... já magoou ele, não adianta. Que traíra, né? Eu vou te explicar o porquê. Na minha televisão, tem uma coisa curiosa no meu bairro ali. Todo mundo assiste e todo mundo gora, né? Tem os que goram e tem os que torcem contra, a favor. Então, RG, sai o gol lá na Fox, no, aliás, sai o gol primeiro, depois vai sair lá na Fox. Tem um atraso na minha televisão. Tem um delay. Delay. Tem um atraso desgraçado da vida. HD, né, HD. Tem uns 3 segundos de atraso, então esses segundos aí, e eu não gosto, eu quero tá ver nervoso, o que né, tá né? acontecendo. Então acabo curtindo lá e vendo pela Globo mesmo. Mas tá isso não importa, também não quer dizer nada. Uma lágrima escorre do mano. Não, mas não é isso. Não, tranquilo. Não, agora é magoou, mano. Não é magoar. Agora magoou, esquece. Não é magoar. O mano não faz o jogo? É, mas nós. Tamo junto, transmite tamo futebol, junto. Nem um Benjamin. É, mas... Agora eu quero dizer, trabalham lá, né? Porque eles trabalham lá também. É, mas agora ficou feio, mas tudo bem. Não ficou nada, porra, vamos lá, nenhuma. Vamos lá. Chato. Não, ficou nada feio. Quero dizer pra vocês que por esse motivo eu assisti lá e tava assistindo lá e o Caio falou por 2 ou 3 vezes: pô, tá errado o esquema, troca. Troca, troca. E o cara não trocava, RG. E eu vi 68%, 69% de posse de bola do Peñarol, 31% do time do Palmeiras. E o Palmeiras não saia de trás. Ele é muito melhor do que o Peñarol, mas muito melhor, e não pode acontecer isso. Isso que aconteceu é inadmissível. Então, Eduardo Batista, foi muito mal, e se continuasse aquilo lá, ia ser uma desgraceira total, você imagina. Não esquecendo que o primeiro gol foi falta, mas mesmo assim o Palmeiras tava ruim, viu? Foi falta, puxada de camisa lá no Mina, né? Correu um risco, porque aí tomou 4, um gol, tomou 2, né? Eles quase fizeram o terceiro, depois perdeu de novo um terceiro gol, então assim, ele correu um risco muito sério. Virou o segundo tempo, ele arrumou a casa, ele já trocou 2 de cara, voltou o esquema que era antes, o time voltou a jogar. Fez o óbvio, viu, né, Lula? Jogou bem, jogou. Aliás, talvez tenha sido o pior primeiro tempo da história do Palmeiras. Da história, eu vou colocar. Ah, não, da história. Ah, da história, para do mesmo. O da Ponte foi ruim tanto quanto. Então vamos lá. Um dos piores primeiros tempos aí. É primeiros tempos ou primeiro tempo? Primeiros tempos. Olha, você pode errar que você acerta, viu, Lula? Não, mas foi um dos piores primeiros tempos, talvez, do ano. Vamos pôr assim, para não ficar tão ruim, né, RG? Desse ano e do ano passado, juntando os dois anos. Já falado história. É, a história foi muito. Rude, né? Fala assim, eu errei, né? Desculpa você ouvindo. Não, eu acho que eu errei. Teve alguns jogos aí, é que eu sou. Foi bem lembrar. A história nós tivemos aí, por exemplo, aquele jogo. Eu não lembro Vitória, se a gente tava tomando uma piaba dessa aí. Tá. Então foi. Era por aí. Coisas piores. E pro Vasco, foi o segundo tempo que foi história. Então. Mas tô falando do primeiro tempo. Vamos lá. Coloca aí o primeiro pior tempo desse ano. O Mirassol, o primeiro tempo, tava 5-2, lembra? Já? Então foi o pior mesmo esse aí. Então teve vários piores. Foi o pior do mês, vai. O pior do ano. Talvez o da Ponte tenha sido pior. É, do ano. Tá no mesmo nível, vai. Mesmo nível. Foi tão ruim quanto o primeiro. Um dos piores. Um dos piores. Acho que foi tão ruim quanto o da Ponte Preta. Entendeu? Fechamos assim. E aí, tudo bem. Ele virou o segundo tempo e ele modificou a equipe, voltou no mesmo esquema, colocou o Tietchan pra jogar. O time jogou o William. William, ele jogou muito, tá jogando muito, rapaz. Fez um golaço que você tá assistindo agora. O Guerra. Mas um golaço. Também, né? Foi um golaço que ele fez. Golaço. O Guerra tá jogando bem. Jean. Né? E o Borja, aquele cara brigador ali que não tá conseguindo, aí, a bola não chega e ali. E o Mina, que é, olha, vou dizer, viu? Baita zagueiro. Eu vejo ele, eu choro zagueiro. De alegria. Baita zagueiro. E de tristeza que ele vai embora. É, mas não vai agora. Não, mano. Mas só não, na, não, ele, não, ano que bom vem. Jogador, hein? Não, é muito bom jogador, né? E aí o Palmeiras fez um segundo tempo em 20, 25 minutos, 30 minutos, tinha virado o jogo. Aí o Roger Guedes perdeu um gol que nem o Romero perderia ali. Inacreditável. Não exagera, né? E teve uma cena bem bacana também do Roger, o Felipe Melo cumprimentando o Roger, né? E aquela coisa que todo mundo tava comentando, a briga, que os dois xingaram um dia antes, e aí os dois se... Né? Tava lá conversando, se ajudaram. Deram o selinho. Agora, tudo bem. Isso é uma coisa. Que ferrar, vai. Quando terminou o jogo, e aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Peñarol, ele deveria hoje ser banido da competição. Como foi com o Boca Juniors? O Boca Juniors foi banido? Ou vocês esqueceram? Lá no negócio do... Ele foi suspenso da competição. Foi eliminado. Eliminado da competição. O Peñarol já tava aí. Não tá, Benjamin. Sabe por que não tá? Não era. O Peñarol tem 2 jogos, Benjamin. Um fora e um em casa. Ele joga, acho que fora agora, contra o Tucumã. E joga em casa o último jogo com o Jorge Wilstermann, que é o último jogo. Ele tem 4 pontos, ele tem 3 pontos. O segundo colocado tem 6. Ele tem que torcer pro Palmeiras ganhar do Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann ficaria com 6. Vai ganhar. Ficaria com 6. Mas é fora, hein, Eles ganhando do Tucumã, eles passam os caras. Mas é fora também, hein, Lolo? O jogo deles é em Tucumã. Mas eles só vão depender deles. É Argentina, velho. Eles só vão depender deles. Entendeu? Tudo bem que o Tucumã é ruim. E esse time do Peñarol é ruim também. E aí o que aconteceu foi verdadeiras cenas de violência gratuita. É, tudo ocasionado pelos jogadores do Peñarol que não sabem perder, essa é a palavra, porque do decorrer do jogo não aconteceu nada, tudo tranquilo, até eu tava estranhando, falei, pô, pensei que fosse ser uma loucura isso aqui, e não foi, mas aí eles não sabem perder, e né? E aí o Benjamin, a primeira vez, o Benjamin falou uma coisa que há algum tempo atrás, e eu falei, e hoje eu tenho que dar o braço a torcer, Benjamin, você tem razão, é, ele falou aqui que o futebol uruguaio não vai ganhar nada durante muitos anos por causa de várias bobagens que esses caras fazem. Suárez morde, sei lá, a orelha do cara. A fronha. É um dos melhores jogadores. Aí o futebol do Uruguai, você vê o Peñarol fazendo essa lambança toda, batendo. E outra coisa, que é pior não esquece, pior de tudo. Não esquece Chapecoense Nacional semana passada, retrasada. Passada, né? O que aconteceu? Vocês não viram o jogo? E joga cara, hoje, a cabeça né? do jogador do Chapecoense, cera toda hora. E catinho. Joga hoje lá, né? Hoje tem 7:30 lá, você vai ver. E esse o Uruguai não merece porra nenhuma por causa dessas coisas todas. Agora, o ano passado só não deu briga com o Nacional porque eles ganharam os dois jogos, viu? Exatamente, não tem, aí quando briga, eles ganham, não tem briga. Aí ele fica bonito. Agora, isso que fizeram aí de fechar lá os portões para os jogadores não entrarem para poder apanhar, isso é uma coisa, é uma atitude covarde. É uma atitude que a Conmebol, que não vai fazer nada, Sombra, que eu sei, não vai acontecer nada. Mas deveria ser uma coisa mais séria, e esse time deveria ser banido da competição. Porque isso aí não se faz com ninguém. E se o Palmeiras não leva 20 seguranças, tava morto. E o Palmeiras dobrou, triplicou a sua segurança. Tava morto. Normalmente... Na área da torcida também eles fecharam para os meninos apanhar, viu? Eu tenho até um áudio aqui do Alê que foi lá. Olá. Que passou por um momento. Não, o Alê da áudio, que é nosso amigo aqui, é palmeirense, que foi no jogo. Ele falou que. Falou, não, eu ponho aqui para vocês ouvirem. O Alê foi? Vocês querem ouvir o áudio dele? Eu coloco aí e vocês ouvem o que aconteceu. Não tem palavrão, não, né? Não, não tem palavrão. Não tem palavrão. Eu coloco aqui para vocês ouvirem o que o isso é jornalismo, né? Parabéns. É, você gostou? Isso é um belo furo, né? Nem precisa, né? As imagens foram claras ali, né? Cortou você mesmo, né? Não, mas é verdade, mano. É bobagem. É chovendo molhado. Né? Tirou o ânimo do Domênico de botar sonora. Mas é verdade, mas é bobagem mesmo. Não é bobagem, ô Domênico. Mas é que a imagem lá, todo mundo acabou vendo o que aconteceu. E eu concordo contigo, aquela atitude ali, Domênico, foi extremamente premeditada. Não, foi premeditada. Nem várzea. Porque na hora que começa a briga, Domênico, né, naquela hora que começa a briga, o portão ele tá aberto. O portão ele tá aberto. Quando começa a briga, eles fecham. Então, né? Aí a hora que o pau começa a comer, que o Felipe Melo vai lá pro fundo do campo, eles fecham o portão, impedindo a entrada dos seguranças e impedindo a saída dos jogadores do Palmeiras. Então, Domênico, foi bom que aconteceu isso. Porque a questão é a seguinte, eu venho batendo nessa tecla aí há muito tempo e muitas vezes eu sou criticado aí por alguns puritanos, cara. Mas eu, sinceramente, eu gostaria de pensar o contrário, mas eu não tenho espírito tão evoluído assim. Eu sou a favor do revide sempre, cara. Eu sou a favor da lei da reciprocidade. Tratou bem, será bem tratado. Tratou mal, prepare-se pra guerra, porque o troco virá em dobro. O Donald Trump... Eu gostei, mano. Valeu, rapaz. Não, mas a Trumpzinho não é tropical. Não, mas a questão não é essa, Sombra. Porque o brasileiro... O brasileiro, ele sempre foi tratado como bunda mole aqui na América do Sul. É justamente por ter um pensamento covarde. De tomar um murro na cara e dar outra face pra bater. Tem que parar com isso, cara. Tem que parar com isso. E parabéns pro Felipe Melo, porque muitas vezes o jogador que é bunda mole, Domênico, o que ele faz? Ele arruma confusão e sai correndo lá, parecendo uma gazela assustada. O Felipe Melo mostrou ali que ele sabe brigar. Primeiro, a forma como ele se retira da briga. Porque em momento algum ele corre de costas pra todo mundo. Ele tá de frente, ele tá recuando, óbvio, porque ninguém vai encarar de frente 30 nego. Ele tá ali correndo, se deslocando ali de frente pra briga, mas recuando de costas. Isso aí é comportamento de quem sabe brigar. O otário chegou lá com a cara limpa, lá querendo meter a cara perto dele. Já tomou logo um gancho ali, já virou ali, quase pega em cheio lá e perde um dente. Seu gancho? E, e a terceira parte ali que mostrou que ele sabe brigar, Domênico, porque a primeira coisa que ele faz é ir pra um lado ali em que ele possa ficar de costas pra uma parede ou pro alambrado pra ninguém agredi-lo pelas costas. Então aí, parabéns pro Felipe Melo que não pipocou, porque muitas vezes aí o jogador ele fala pra cacete, aí a hora do vamos ver, o cara mija sentado ali e sai correndo parecendo uma gazela louca. Eu não curto pipoca, tá ligado, mano? Isso é homem, mano. Mas é verdade, ele foi. Mas foi lamentável. E outro lance ali, Domênico, só pra finalizar com relação à torcida, porque muitas vezes aí a gente fala, ah, não sei o quê, torcida aprontou, fez isso, fez aquilo. E quando merece crítica, merece crítica. Quando merece elogio, temos que elogiar também. A torcida do Palmeiras ontem, aquela área que estava reservada ali pro setor da torcida do Palmeiras, não continham somente torcedores organizados. Ali tinha torcedores comuns também. O Alê, por exemplo. Ele tava lá. Então, se não fosse a torcida do Palmeiras aí, as organizadas que ali estavam, de ir pra frente do alambrado ali também, segurar a grade e trocar alguns socos ali também, poderia ter acontecido uma tragédia, porque a torcida do Peñarol desceu, foram na direção da grade, os caras derrubam aquele portão. Se a galera começa a ir pra cima da torcida do Palmeiras... Até o segurança estava batendo a torcida do Palmeiras. Então, aí não tem o que fazer, aí não tem o que fazer. Então a torcida do Palmeiras ali serviu meio que... Fez um escudo, praticamente fizeram um escudo ali, tanto para impedir a passagem dos uruguaios para dentro da área que estava destinada a ela, como para proteger quem lá estava, que não era de torcida organizada. Teve arremesso de lixo, né? Teve também. Você viu os caras jogando os latão ali? Eu pensei que iam jogar o Mota pro outro lado ali. Eu só vi ele um lixo amarelo. Pegou pesado com o Mota. Fora, né? Mas aí é arma química. Você é um lixo, né? E segundo, o depoimento, a torcida que acabou protegendo os outros torcedores comuns. A torcida do Palmeiras, a mancha que estava lá no caso... Né? Que hoje nem existe mais, mas eu acho que tem alguma parte existe. Dela que existe. Claro que existe. É, não, mas falaram que acabou e tal. Não, mas isso aí voltou. Foi revogado. E você, ah, é? Você viu ali, vocês estão vendo a imagem, a pessoa. Eles seguraram a bronca dos outros que não eram... Detalhe, tem um detalhe aqui. Os torcedores que vão pro pau, entendeu, gente? Aquele cara que tava com a torcida. Os seguranças que lá estavam... E ele falou isso aqui no áudio. Os seguranças que estavam cuidando do estádio começaram a jogar coisa neles. Sim, é, mas então... É um absurdo. E cadê a polícia aí? Porque lá é proibido. Agora, olha... Pela lei é proibido. Então vamos lá, muitas vezes... Quando a polícia chegou, bateu no segurança. Só pra concluir, olha que cena maldosa. 4, 5 caras pra bater no praça. Então assim, Sombra, e tem imagem, a imagem tá passando agora no nosso site aí no Facebook. Sei que ele tava numa rodinha de rock, né? É, exatamente. É, aquela rodinha... Tocando o Ramones. Prodigy é isso aqui, ó. Como que é, Lê? É na Everybody Six. About to mix. I got it down. E agora a imagem dos dois que estavam brigados aí, segundo a imprensa, que tava palco mesmo. Aí, a imagem, né? Gente, eles fizeram... Fizeram as pazes. Então vamos lá. Então é assim. Olha lá, o Benjamin E outra coisa, Benjamin, que é importante dizer. Você enfiou o dedo em risco. Hoje. É, você. Não, eu falei outra coisa. Você. Você entrar no papo. Eu tô te pondo pra você jogar. Entrar onde? Não, eu tô colocando a bola em jogo aqui. Entrar onde também? É, que ele não quer falar, ele tá com medo. Então assim, e outra coisa. A torcida só quebrou o pau mesmo porque os jogadores estavam quebrando o pau e incentivaram eles. Ou vocês acham que tinha outra coisa? Não, você acha que a torcida ia quebrar o pau? Vocês acham que a torcida, se não tivesse acontecido nada... Poderia quebrar o pau, sim. Poderia. Mas teve um incentivo É um incentivo. Veja bem, eu imagino, Domingo, você é aqui, você imagina os jogadores vão lá no gramado, imagina aqui, uma situação semelhante. Os seus jogadores indo pra torcida e falando assim, porrada neles. O que você acha que acontece? Pô, vira uma bagunça. Já existe uma tendência de agressividade. Ah, então, meu. É verdade. E horas antes do jogo, viu, Benjamin? O Ale mandou um filme pra mim, sobre... Olha! Os torcedores do Uruguai xingando de novo os torcedores de macacos e toda aquela coisa. Ah, isso aí é idiota demais. De novo? Isso não muda. E os caras do Palmeiras vão falar que você é racista aí. Olha, vou te falar, pra mim eu não vi surpresa nenhuma do que aconteceu ontem. Pra mim não foi. É, e nem o Palmeiras. Né? E nem pro Palmeiras foi surpresa. Foi preparado. O Palmeiras levou 20 seguranças, gente. Futebol uruguaio é isso. O Santos foi campeão da Libertadores no Pacaembu. Vocês lembram? Acabou o jogo. Sim. 2011. Evidente. Não consegue. Não é só questão de ser futebol uruguaio, né, Ben? Futebol argentino também. Também, mas o futebol uruguaio. Mas é menor, né? Futebol uruguaio. Menor? Olha aqui, o futebol. E aquela palhaçada do River e Boca lá, os negros com gás, caramba, entre eles mesmos. Não, futebol. E o Boca foi punido e depois que foi revogado, né? São Paulo aí, como é que chama aquele time? Uma segurada aí, bota. O futebol uruguaio não ganha uma Libertadores, acho que se eu não me engano, é de 88 ou 89. E não vai chegar. Não vai chegar, cara. É antijogo, é essas babaquis, acabou. Aí não veio os caras falar, isso é Libertadores. Não é Libertadores, gente. É. O Flamengo jogou com o Atlético Paranaense ontem. Puta jogo. O Atlético Mineiro ganhando o Libertad do Paraguai. Isso não é Libertadores. Mas cadê o trampezinho dos trópicos que fala que isso é Libertadores, isso é legal? Ele me pediu um fricô. Cadê o trampezinho dos trópicos aí? Cadê o trampezinho da Rua Toco? É. Cadê o trampezinho? Amarelou, o Trump do Jardim Japão. Amarelou. E tem mais. E a entrevista do Eduardo Batista? Eu não sou advogado de ninguém, sou um cara imparcial. Agora, querer falar que a culpa da briga foi do Felipe Melo é ridículo, né? É ridículo. Eles brigaram com o Paranaense amistoso no começo do ano, ninguém falou nada. Olha, o Felipe Melo, as duas partidas contra o Peñarol, eu não tenho procuração nenhuma pra defender. As duas partidas do Peñarol, ele não jogou, ele jogou na bola. Não deu porrada, não foi expulso, não teve lance violento nenhum. Aí os caras falam, mas aquele dia que ele falou, dá um tapa na cara. Ó, no dia que eu ouvi aquela entrevista, eu entendi aquilo como uma expressão. Pode não ter sido a ideal. Eu também entendi como expressão. Pode. Mas é muito longe do ideal. Não, é, concordo. Não, mas para, juro, né, que na não hora. Não dá pra defender ouvindo, isso. É complicado. Mas não, mas dá o direito de interpretar. É, cada um usa apesar como quer. Apesar dele ter falado depois, falar, gente, não quis, não foi isso que eu falei, mas. Pode chegar lá, né? Já agora, chega lá, eu ferrado, juro por Deus, né? Que no dia eu entendi a mesma coisa que falar aqui. Entendi. É a mesma coisa de ver aqui no jogo. Ah, Domênio, brinco do Domênio, eu vou te matar, hein? É óbvio que eu não vou matar o Domênio. Eu acho que é diferente. O cara se foi específico em relação a uma nacionalidade, ele da tapa na cara do Uruguai. Ele falou argentino, ele falou uruguai. Sabe o que eu quis entender na hora quando ele falou? Falando sério, na hora eu mesmo entendi. Ele falou. Oh, se precisar, ele poderia ter falado da tapa na cara do adversário. Sabe o que os caras falam? É, olha, eu vou suar sangue, eu vou comer grama. Entendeu? O cara foi falar, ó, se precisar, tipo, ele quis dizer o seguinte: olha, eu não vou pipocar. Entendeu? Esse negócio de falar que nós vamos tremer, pipocar comigo não vai ter isso. Mas concordo. Não concordo, falei no dia. É outro. Ele poderia mas ter se ele fala gringo. Mas depois, gente, ele falou 500 vezes, né? Olha, errei na frase e tal, mas não quis dizer que eu vou dar tapa na cara do Uruguai. Mas ontem, independentemente do Felipe Melo ter falado ou não ter falado, o couro ia comer. O Santos foi campeão da Libertadores, não tinha Felipe Melo xingando ninguém. Eu acho que o couro comeu e não foi porque o Felipe Melo falou isso. Semana passada comeu jogou Chapecoense. Eles perderam o jogo. Semana, lógico. Claro, o Nacional ano passado não brigou jogou Chapecoense e Nacional do Uruguai, não tinha o Felipe Melo lá. O cara chutou a cabeça não, do jogador. Eu não acho. Eu acho que Chapecoense. E a Chapecoense, hein, que é Felipe todo mundo Melo, gosta. Acho que é só um pretexto. Pra essa briga. Claro que é. Tava óbvio que os caras brigariam. E se punir o Felipe Melo também é ridículo, gente. O cara tá correndo, você vê as imagens. E o cara vai lá, ô meu, eu tô parado. Esse que ele apanha. Vem cá, eu tô parado. Eu não tô querendo briga com ninguém, vem o cara. Mas você é amigo do cara, meu. Você toma café da manhã com ele. Você não pode ser defensor. Ô, beija, o Calleri foi punido. O Calleri levou um chute por trás e foi punido. Foi punido. Mas desviando o assunto, né? Só falar assim, não. Tô dando um exemplo. Olha, se o Felipe Melo, se acabasse o jogo, o Felipe Melo fosse lá, do nada dar um soco na cara do cara. Aí sim. Pô, é lógico. Agora. Os caras correndo atrás do cara pra bater, ele quer ficar quieto. O cara tá correndo, o cara tá andando. Aí o cara vem. Não dá, velho. Dando gesto que vai bater. Ô, meu amigo, se é comigo aqui, se é com você, viu? O cara vai dar porrada, vou fazer o quê? Olha, desculpa, você pode bater, por favor? Bate desse lado, mas é lamentável. Lamentável que o senhor Benjamin não tenha exercido a mesma defesa em prol do Calleri no ano passado. Isso é lamentável. Aí mostra uma tendência muito forte. Não tem tendência nenhuma, gente. Sim, sim. É, você não sabe defesa do Calleri, não. Não defendeu o Calleri, mas, a questão não é defesa. A questão é o seguinte: que você punir depois de tudo o que aconteceu. Tudo. Chegar e jogar a culpa no cara e punir o cara é absurdo. Mas você espera a coerência da Conmebol? Eu espero, cara. Eu espero que. Para, uma cara. Hora tem que ter, cara. Nunca aí vão punir o Parmeira. Contra, por que não puniram? Contra brasileiro. Que não puniram? Vai ser sempre isso. Por que não isso, puniram gente? O cara do Peñarol semana passada e ficou o jogo inteiro chamando ele de macaco? Porque eles não defendem times brasileiros. Mas você duvida que vai punir o Parmeira depois disso? Vai punir os dois. Pra quê? Eu acho que vão punir os dois. Mas é uma bobagem, o Parmeira apanhou. Acho mas que eles vão punir. Vão tomar aquela medida. É. Você acha que a famosa média. Mas responde se você acha certo. Sabe quando o cara toma uma agressão e o outro levanta rápido e nem faz nada? O juiz vai lá e dá amarelo. Mas você acha certo isso? Não, eu não. Porque eu acho certo é outra coisa. A gente tá falando que vai acontecer. Mas a palhaçada tá nisso. A FIFA tá mandando punir quem faz grito homofóbico em campo. Aí o cara vai, começa com um ato racista, não acontece porra nenhuma, então, não acontece nada. Isso é um absurdo, meu, é um negócio que não dá pra quer entender. Quer dizer, aí você entende que o quê? Fala, não, chamar de viado não pode, chamar de bicha não pode. Macaco pode. É isso que a gente entende. Agora, antes de mudar, o Domênico vai falar, calma aí, Mota, antes de, só pra inserir um assunto. Eu reservei mesmo, vou comer um esfirrone. Vai de novo lá, grande Benjamin. Adoro. Tira aquela fotinho que o Dom Carlos gosta, hein? Vai fazer um negócio. Hashtag Amigon no Pimpolini. Todo mundo. Enfim, é só um detalhe, viu? Diga, Provolone. Porque eu disse ontem aqui, Eduardo, bonito começar com 382, ele fute. Você falou mesmo. Só que tem que treinar o time, né? Exato. Exatamente. E só uma outra coisa. Achei, olha, ontem eu senti 300 de Esparta, Eduardo Matista, na coletiva. Faltou ele mostrar o abdômen quadrado e gritar. Aú! Que bonito! Agora, só um detalhe, viu? Ele ficou bravo com o Juca Kifuri, foi isso? Não, ele ficou. Agora, só antes do Eduardo, só dar um toque aí com o meu amigo aí, o Domênico, da avó. Egídio! Pelo amor de Deus! Calma. Você é lateral! Calma! Não deixa! Ninguém cruzava, pelo amor de Deus, porque era chance ele ser ala. Ele parece o Fabiano Canhoto. Pelo amor de Deus, horrível. Mas ele vai no stand-up do Sobrinho da Fala. Peraí, Domênico. Botaram o Vitor Hugo lá pra ajudar ele. E ele não se ajuda. O menino cruza sozinho. Era pra você estar na merda da bola! Tá, calma, Robertinho. Não, tô calma. Depois, não é. Você vai morrer aí. Você tem um treco. Ué, a chance do cara é uma, duas, três. Eu não defendo mais. É o Fabiano Canhoto. E só mais uma coisa. Jean, parabéns. Chupa, Fabiano. Vai vender esfirra. Olha. Vai passar espeto de carne. Asa do Palmeiras. Agora, um detalhe importante. Por favor, Domingo. Não, você falou uma coisa importantíssima. Eu já tava esquecendo. Nervoso. É, eu acho que agora, honestamente, o Palmeiras achou aí o lateral que tem que jogar. É, de fato, não tenha dúvida disso aí, que o Bastos tem que jogar ali na lateral esquerda. O time foi um outro com o Bastos na esquerda, o time ficou mais até ofensivo com ele jogando ali, defendendo por muitas vezes a lateral esquerda e tal. Então o Michel Bastos ali foi muito bem, o Jean foi muito bem também como ala direito ali. E eu acho que esse é o time do Palmeiras. Não adianta ficar inventando, sabe? Não adianta inventar mais. Com relação ao Eduardo Batista, eu acho que tem o lado do cara, a gente tem que ver também. O cara é criticado o tempo todo. O cara consegue uma virada praticamente histórica de ontem. O cara desabafou. Só acho que não tem que falar palavrão. Né? Mas se não quer pressão, que ele, vai vender artesanato também. Eu acho também, que ele, mano, eu acho que ele é um cara que é treinador do Palmeiras, ele tem que tomar cuidado com isso também, né? Ah, mas ali foi um desabafo, ali tudo bem. Né? A atmosfera que ele viveu ali, pouca gente está preparado, né? Justifica. Primeiro porque ele fez uma aposta, como os colegas já disseram, uma aposta complicada, porque a gente até falou que em dado momento do jogo contra a Ponte, ele jogou com três zagueiros. Uhum. Mas ali o objetivo era outro, deixar o campo grande. Isso. Usar os jogadores de lado de campo, né? Pra tentar furar o bloqueio da Ponte. Com esse jogo, nesse jogo contra o Peñarol, ele queria três zagueiros pra aumentar a estatura do time e pra se proteger. Só que pra apoiar, você se apoiar nesse desenho tático, você tem que ter treinado isso, né? É, você tem não que pode ter, ir, né, Ale? No dia a dia você trabalhar. Mas será que ele não treinou, Ale? Nesses treinamentos aí que ele fez? Então, porque... era uma situação nova, tá na cara que era uma situação nova, mas nesses treinos que ele fez aí com portões fechados, que a imprensa não acompanhou, será que ele não fez o pelo treinamento jeito, específico? Se ele treinou não deu certo, e mais, as apostas nos jogadores que ele acabou fazendo, Egídio e Vitor Hugo, elas não se sustentam, né? Então, não dá, né? Não dá. Aí não assim, dá. Tem o problema do desenho, como disse o Mano, pode ser que ele tenha treinado, se treinou, treinou mal, mas você mudar o desenho e apostar nesses nomes... Hoje é complicado. Não perdeu o meio de campo também, né? Perdeu tudo. Mas quando eu vi, né? Perdeu tudo. Quando eu vi a escalação, e ao mesmo tempo eu não tava vendo o jogo, né? Eu tava na internet e tal, eu vi lá assim, 2-0, né? Aí eu tava vendo a escalação, e eu falei assim, caramba, e os negros falando, não, tá tomando um passeio, etc e tal. Eu fui ver, falei assim, aí vai falar, mas você vai falar do cara. Não é exclusivamente do cara, mas assim... Montar um time com três negros no meio de campo, sendo que dois deles são o Guerra e o Michel Bastos, você vai perder o meio de campo. É, a tendência era essa e foi assim. Porque o Michel Bastos não dá pra ser um terceiro, ele pode ser o quarto, mas não dá pra ser o terceiro do meio de campo. E o 2-0 no primeiro tempo ficou barato. Tem uma consideração também de quem tava lá no estádio, que os cinco gols saíram do mesmo lado, né, do campo. Ventava muito lá, então para você quebrar a bola, para você fazer a inversão de jogo, era muito complicado. Claro que não foi só isso, ele mudou não só o time, as bela peças, observação, né? Mas a atitude do time foi muito diferente no segundo tempo e o Palmeiras deitou e rolou. Com relação ao desabafo dele, ele não é um treinador experiente, ele passou por poucos clubes importantes na sua carreira. Eu acho que ninguém está preparado para viver aquele turbilhão de emoções que ele viveu. E mais, ele vinha tratando até bem com as críticas. Ele até que aguentou bem as críticas. Ele tem sido muito criticado. A gente tem cobrado, inclusive, uma regularidade maior do time do Palmeiras. E ele estava aguentando bem. Eu acho que ele explodiu, levando em consideração a atmosfera que ele viveu ali de briga, de virada, de jogo de Libertadores e tal. Ele explodiu quando sugeriram que ele não tinha o comando do time. Ele se viu fora, né, Ale? Os 2-0 ali, ele se viu fora. Não, né? E eu acho que nem aí não é o ponto principal para ele. É ele, alguém sugerir que ele não tem autonomia para comandar o time, não é ele quem instala a autoridade. Então ali eu acho que o cara realmente ficou bem chateado, bem nervoso e acabou explodindo como qualquer ser humano. Eu acho assim que, claro que ele cometeu vários exageros ali. Não, se colocar no lugar do cara é difícil. É difícil, porque é difícil. No calor, na emoção ali, é complicado você... Mas eu acho justa a manifestação de desabafo dele. Até porque, do jeito que ele estava, ele ia explodir, né? Se ele não fala tudo aquilo, ele ia explodir. Assim, ele não foi bem na história. Ah, cadê a fonte, né? Cadê a fonte? É, jornalista não tem que revelar fonte. Revela fontes, né? É. Agora, tem uma coisa... Mas dá para entender o outro lado. Tem uma coisa assim, eu não tenho essa competência, não tenho essa habilidade para tratar com fonte, com informação. Eu não consigo, não sei fazer. Agora, tem uma coisa que às vezes me incomoda, é o seguinte... Não é porque o cara tá lá no clube que ele falou uma coisa, que aquilo que ele falou é a verdade absoluta. Às vezes ele fala porque ele tem interesse naquilo. Concordo. Às vezes ele fala porque ele tá preocupado com uma outra situação. Então não é porque o cara falou que é verdade absoluta. Às vezes quem transmite a notícia falta com a verdade. Às vezes. Depende. A fonte às vezes falta. Não, depende. Quando você tem uma fonte sua antiga de muitos anos que nunca te deu furada... Esse risco não existe. É provável. É. Jornalista que está mais tempo no mercado não dá informação de que ele não conhece. Não dá. Ah, o Zezinho que me falou. Não, mas quem é o Zezinho? Ah, a não, Rose não lá do não sinal. Dá. Mas não então dá. Você acha que o Matos escala o time do Palmeiras? Não. Eu só acho que, por exemplo, o Eduardo Batista... Ah, os caras falam que tem direito de extravasar. Ele tem direito de extravasar. Ele é um ser humano. Mas ele é técnico do Palmeiras. Ele não é técnico do São Bento, ele é técnico do Palmeiras. E também tem pressão, né? É proporcional, é do time gigante, né? Ele é técnico de um time hoje, que é tido ao lado do Flamengo, os times mais fortes do Brasil. Diga que o Palmeiras hoje é mais forte. Ele é técnico do time que é considerado o mais rico do Brasil. Ele é técnico do time que é o time que mais tem expectativa. Ah, senhor. Ele é o técnico do time que com maior expectativa do Brasil hoje é o Palmeiras. Porque se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, é pesado. Vai ser um fiasco, porque é o objetivo do Palmeiras. É, investiu muito pra isso. É a meta. O próprio Guerra disse que seria um fracasso, não é? Outro detalhe, mas ele tá suportando bem a pressão. Outro detalhe, o time do Palmeiras. Não, pergunta pro torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras, ele esquece o segundo tempo de outro. Mas ele tava feliz com o time? Não. O próprio torcedor do Palmeiras reclama. Não, mas uma coisa. O Domênico aqui cansou de reclamar. O Eduardo Batista tinha caído no primeiro tempo. O Rudy cansou de reclamar. Ontem, no intervalo do jogo, você entrava no Twitter, nas mídias sociais. Era hashtag mas estagiário, hashtag fora batendo. Você pode questionar o trabalho. Pra mim, no intervalo então, já era, já. Então, tinha perdido, questionar mano. O trabalho dele, você pode. Isso. Você, tava mal. No intervalo, pra mim, tinha perdido o jogo. Então, se empatasse, era uma mas vitória. Mas é isso que eu tô querendo falar. Aí, pô, ele vem todo desabafo. Aí, ele vem falar negócio das fontes. Ele foi muito mal, gente. Porque, não, das fontes porque eu isso está na Constituição. Vai questionar o comando claro. Dele. Isso está na Constituição. Não, e tem ponto... mais. Ele vira pro jornalista e fala que vocês têm que falar a fonte. Ele deveria mas ter... essa é uma outra história. Ele deveria ontem ter falado também quem é o jornalista que ele ficou chateado. Ele devia ter citado nominalmente. Aí falaram que era o Juca. Foi com você, não foi? Não, foi com o Juca. Eu? Disseram... Puta, eu jurava que era você. Foi o não, Juca. Não foi o Juca que foi. E se foi por um texto que o Juca escreveu no blog dele, que eu li, te juro que eu não vi o menor... Se falou tudo... maleável, acho que é bem difícil... Chamou de frouxo, né? Não, mas depende do contexto que ele usa a palavra, Benjamin. Não. Só um minuto, peraí, eu vou explicar. Não, o contexto ficou evidente. Vem cá. Evidente. O adjetivo maleável... Bunda mole. Maleável, pra mim, não é crítica. Não, no contexto... Eu vou é bunda mole, Benja. Posso explicar? Ah, no contexto. Não posso tem explicar? Nenhuma dúvida. Benja. Cada um interpreta cara. Como quer. Se o Palmeiras tivesse perdido de 2-0, ninguém ia criticar o Juca. Mas agora eu vou falar igual pra você. Entrevistei uma vez, o Corinthians tinha sido campeão brasileiro. Passou uns meses e entrevistei o Tite. Falei, Tite, pô, é verdade que uma das coisas que te segurou no Corinthians também é que você tem esse perfil mais conciliador, você é um cara mais maleável, você ouve todo mundo. Completamente diferente. Não teve briga. É, título de 2011. Tite não queria relacionar Adriano Imperador pro jogo contra o Atlético Mineiro no Pacaembu. Isso não é infohora, informação de cocheira. Tite várias vezes em entrevista pra mim também, pra todo mundo, falou eu não queria nem relacionar. Quem era o diretor do futebol? Roberto Andrade, que hoje é o presidente, foi lá. Liguei pro Roberto e pergunto, Tite, ele não impôs. Conversou, Tite. Porra. É, leva o cara pelo menos pro banco. Leva o cara pro banco. O Tite, uma pessoa maleável. Quando você fala, se você falar pra mim, Benji, você é maleável, eu vou levar isso como um elogio. Porque às vezes você quer fazer um negócio, mas você ouviu esse, você ouviu aquele, ele fala, não, você quer saber? É melhor isso aí, você tem razão. Eu não vi crítica, eu não vi o texto, mas o maleável texto... como isso. Mas você não acha isso uma questão interpretativa? É. Não, maleável ali fala bunda mole. Mas eu acho muito gente, difícil não pra entender. Pra mim é bunda mole. Pra mim também acho. Passou com uma conotação de tipo, o cara... pau mandado. É, mas, capaz. Mas é evidente, mas, cara, juro, eu vi a coluna do Juca, eu não vi isso. Mas lógico que O maleável, gente... É isso, você ouve, você sentiu. Não foi nesse. Mas eu te elogiar, ó. O Benji é o cara maleável e tal. Outra coisa o cara fala, ó. No contexto lá quem texto, manda ó, é o mapa. Aprender extremamente contar, ao significado contar, da palavra. Ó, medíocre. Medíocre significa médio, mas você só usa no sentido pejorativo. Eu vou te contar outro exemplo. Teve aquela vez o jogo da Ponte Preta, Corinthians e Ponte. O Liedson tava afastado, o Liedson tava jogando com o Tite. O grupo foi lá pedir pro Tite. O grupo pediu pro Tite. Porra, Tite. O Liedson, o cara do caramba. Pô, é nóis. É diferente, né? Beija. Quando você cita que o Matos manda nele. Mas não tá escrito isso. Ué, dá pra entender, Beija. Você não sabe interpretar o texto. Eu tirei três exemplos. Um, que o Tite no Corinthians não tomava... diferente. A última palavra era do Tite, as decisões eram em conjunto. Te falei que o Adriano Imperador em 2011, o Roberto pediu, não impôs. Pô, Tite, mas relaciona ele pro banco. Naquele texto, o contexto era diferente. Ontem a gente teve um exemplo. Felipe Melo deu um soco na cara do adversário. Então ele tem que ser punido pra sempre. Literalmente. Não. E no contexto? Como é que foi o contexto? Ele deu pra se proteger, sim. Porque vieram pra cima dele. O contexto tem que ser levado em consideração. O texto do Juca falava de ele ter pedido pra ser negociado e o dirigente do Palmeiras teria falado, não, nós vamos vender o cara, e etc e tal. E dentro daquele contexto do texto, dava a impressão seguinte, olha, meu, o cara mandou botar no time, porque precisa ser negociado. Mas ali, quem errou nessa história foi o Eduardo Batista, citou o nome do Juca. Eu não entendi dessa forma, juro por Deus. Porque é uma questão de cada um interpretar de um jeito. O termo maleável, pra mim, não é uma crítica. O termo maleável, pra mim, não é. Mas naquele contexto, lógico que é. Pouca depende gente de como você usa. Também acho que não. Vem cá, vamos supor que, vai. O cara tava lá, aí veio o Alexandre Matos. Vamos supor. Mas nem o Juca tirou a palavra desse contexto. Ele manteve aquilo que ele falou. Sim, mas o maleável eu não levo o maleável como crítica, gente. Mas ele não tirou a palavra. Ele falou, olha, teve uma confusão ali de nomes. A fonte, ele tava errado, o Eduardo Batista. Agora, ele não tirou, ele quis dizer aquilo e disse aquilo e confirmou aquilo. Que o Alexandre Matos tem ingerência no trabalho do Eduardo Batista. E eu acho que o Eduardo Batista tem todo o direito de se revoltar nesse sentido. Acho que a tônica da matéria do Juca era essa. São interpretações. O Benji achou que não, o restante aqui achou que sim. Inclusive, eu não posso nem falar porque eu não vi, sinceramente, que foi escrito pelo Juca. Mas juízo, o pequeno não. Trump da Vila Maria. Mas, ô Sombra, a questão é a seguinte, eu acho que cabem interpretações. Mas eu não me prendo, única e exclusivamente, volto a falar aqui, no significado da palavra, porque ele pode usar uma palavra que é mais branda, que não tem aquele significado pejorativo, mas dentro de um contexto que induz as pessoas a pensarem que o cara pode estar sendo, talvez, um pau mandado, um capacho. Eu não li e não vou emitir um juízo de valor a respeito do que o Juca escreveu. Leia, e daqui a pouco imita o seu juízo. Beleza, mas eu acho que o Juca tem o direito. Eu acho que o Juca tem o direito também de achar que o técnico do Palmeiras é isso, talvez uma pessoa. Baseado em informação. Pois é, e o técnico do Palmeiras, ele tá no direito dele também de achar que não. Ele tem o direito de se revoltar. Eu acho que não tem também que ficar com esse mimimi, porque o jornalista muitas vezes ele escreve que ele bem entende e o treinador, quando ele responde, causa talvez uma certa polêmica, mas faz parte do processo. Eu acho que não tem que ter mimimi de nenhum dos lados. Por exemplo, o Eduardo Batista. Ah, mas porra, não sei o quê. Eu entendo, Sombra. O cara é profissional. É difícil você acordar e abrir um site e ver que teu trabalho está sendo questionado. Você abre o jornal, pô, Eduardo Batista, não sei se dura para semana que vem. É complicado, o cara vai minando o psicológico dele. Mas se ele é técnico do Palmeiras, se ele é técnico do São Paulo, se ele é técnico do Flamengo, do Santos, do Grêmio, tá na cara que ele vai ser pressionado, gente. É verdade. Faz parte do processo. Mas não teve essa revolta do Eduardo com a torcida do Palmeiras, que, por exemplo, cansou. Cansou de criticar. Ontem ele ganhou a torcida, né? O Domênico cansou de criticar. Ontem ele ganhou a torcida. Ontem estavam criticando. Ontem ele ganhou a torcida. Gente, ele é técnico do Palmeiras. Ano passado, não adianta falar esse negócio também. Ah, porque a imprensa fala, Marcelo Oliveira foi campeão da Copa do Brasil no retrasado, e a imprensa todo dia falava, olha, não vira um ano, e se perder... É. Ou não foi? Ah, falaram que a torcida tinha ganhado, porque diga, incentivou. Só pra, só como o Mano não leu a matéria, tem ouvinte que também não tem ciência do que aconteceu. Todo mano, né? Fala aí ali. Não deitei, não. Só um trechinho da matéria louco, citada, mano. Né? Sim. Embora Eduardo Batista preferisse o William como titular também no segundo jogo contra a Ponte Preta, o treinador foi convencido por Matos que escolheu para ser o técnico do clube exatamente por ser maleável a escalar Guedes. Tá escrito. É, ele quis dizer então que é um cara que alguma ele dúvida, ouve demais, tenho, ele ouve demais dúvida, talvez aí os conselhos da diretoria ou de um cara que seja o chefe dele. O Tite sempre ouviu no Corinthians, sempre. Não, mas o contexto que foi utilizado ali... O Tite foi contratado para ser técnico do Corinthians porque ele era maleável? Na época, meu amigo, uma das coisas que ajudou o Tite foi um perfil desses, de ouvir. Eu prefiro dele. Que o cara fale o maleável do que você traz o Filipão ou outros treinadores são centralizados. Agora, mas o fulano que tem dois ninguém. Tipos mas, de ouvinte, né? Tem aquele que ouve e é um bom ouvinte. Tem aquele que fala assim, sim senhor, sim senhor. Mas o negócio é o seguinte, cara, eu só discordo da postura da diretoria do Palmeiras, porque o negócio é o seguinte, se eu contrato um treinador, eu tô dando o trabalho pra ele fazer, cara. A partir do momento que eu tô contratando um cara porque ele é maleável, porque ele vai ter que me ouvir, claro. Os meus pitacos da escalação, desculpa, seria interessante pro Alexandre Matos aí se o Eduardo Batista começasse a dar pitaco na forma como ele conduz as negociações com os jogadores que ele quer contratar? Eu acho que cada um na tua, cara. A partir do momento que você contrata uma pessoa pra desempenhar determinada função, por exemplo, você contratou o Domênico é o locutor aqui da rádio. Você não vai ficar dando dica pro Domênico como que ele tem que fazer a locução dele. Ele é profissional, ele foi contratado pra aquilo. Escolha. Uma coisa é você falar alguma coisa pra tentar acrescentar o trabalho dele. Então, outra coisa é você moldar o cara. São diferentes. Mas não é. Feliz agora. Não é, mas pelo contrário. Você vai contratar um profissional, você não contrata o profissional só porque o cara é bom. Vamos supor, vou trazer um jogador, mas o cara é bom pra cacete. Não, pera só um minuto. Deixa eu ver como é que é o perfil do cara. Vamos trazer um treinador. Sim. Será que a gente quer um cara centralizador, que não ouve ninguém? Mas o cara não. Escalar será o que time a gente dele? Quer, será que a gente quer um treinador mais maleável, flexível, ouve, né? Acho que é flexível a palavra. Que discute. Mas maleável e flexível entra pra dentro. Mas ninguém vai escalar o time do cara, né, Obeja? Mas eu não vi... Eu acabei de ler aqui. Eu tô de cabeça, porque um preferia o Guedes, o outro preferia o William. Por que você não me retruca do Tite, que eu tô te contando a história? Mas é diferente, Benja. Por que é diferente? Em 2011, gente, o Tite não queria sequer relacionar o Adriano Imperador pro banco. O problema não é o Roberto pediu. Tite. Ele falou, não impôs. Olha, pô, leva. Quem fez o gol? Olha, nós já perdemos bastante tempo nessa discussão. E aí a questão não é o Tite, a questão não é o Eduardo Batista, a questão é uma análise de texto em cima daquilo que foi escrito e teoricamente parece atacado. Rebatido e atacado pelo técnico do Palmeiras. De como cada que errou e não citar o Juca. A sua função, né? Cada um interpreta do seu modo, cada um vê do seu modo, e às vezes até pessoal? Quem escreve pode, em determinado momento, falar assim... rapaz, assim, vamos supor, eu escrevi um negócio, meu intuito era um, mas o resultado foi outro, né? Sim. Mas o estrago tá feito. O estrago foi feito. Não adianta. Uma vez escrito, uma vez rebatido, o estrago tá feito e cada um que arque com as suas consequências. E outra coisa, o Eduardo Batista sempre vai colocar um jogador que foi sugerido ou foi uma ocasião especial em que ele. Mas ouviu, como eu disse, né? Já perdemos bastante tempo nisso. Só pra terminar a história que eu contei do Adriano, que eu lembrei. Aí o Vessone me mandou aqui o diálogo, na época tá aqui, olha, confirmando, a comissão técnica diretora em 2011, tá aqui, ó, no Brasileiro 2011, o Adriano Imperador aprontou lá no Ceará, e o Tite falou, não joga contra o Atlético Mineiro, não vai nem pro banco. Aí a comissão técnica diretora, chegaram nele e falaram, Tite, você não tem nenhum centroavante pra levar no banco, pensa no Corinthians, leva o cara. Toda segunda-feira tem a reunião só da pra lembrar aquele jogo com a direção. Só pra lembrar aquele jogo, foi 1-0 gol do Adriano, foi o gol praticamente do título do Corinthians. Agora uma coisa é, às vezes maleável. Você pode ser maleável num momento você pode ser uma pessoa que é maleável sempre. Não, uma coisa você ouvir às vezes, outra coisa você ser um fantoche. Toda segunda-feira tem a reunião da comissão técnica com a direção. Sim. Professor, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? O cara explica, fala isso, fala aquilo, fala aquele outro. Nessa conversa é natural que a direção faça algumas sugestões, questões e sugestões. Ninguém vai impor nada e muito menos esse tem que jogar esse, não tem que jogar aquele. Isso não existe. O Juvenal falava, porra, lembra o negócio de 2005 lá do São Paulo e Liverpool? Foi ele que escalou o Alex Silva. Pô, na época, pergunta pra todo mundo lá que tava no São Paulo. É, Alex Silva não, falava, o Ed pergunta Carlos. Pra todo mundo que tava no São Paulo. Fala, pô, os caras estavam avisados. Fala, gente, o Juvenal falou isso porque o São Paulo ganhou. Se o São Paulo tivesse perdido, ele tinha escalado. Bom, gente, foi escalação do Ed Carlos. Agora, você conversar. Ó. Conversar é normal. O que vai acabar primeiro? A manchete de hoje ou o Palmeiras e o Penharol? Mas eu não acho que o Alexandre Matos escalou. Ninguém acha. Aliás, e também não entendi o Juca falar que escalou porque o Alexandre Matos escalou. Beija, tá escrito. O termo maleável pra mim é outra forma. Mas agora, Benjamin, Juca, aprende que você tem uma opinião e os outros têm outra. Eu sei, mas eu tô argumentando com ele. Mas tudo bem, mas tá certo. Eu sei, é isso que eu tô falando pra ele. É que já falamos muito. Mas ele mesmo, o Juca falou. Não contradiz, você tá falando. O Juca falou mesmo. Eu li o que ele falou. Sim, mas eu não entendi como falar que o Alexandre Matos escala. Exato. É, mas a discussão pessoal, é essa. Eu sei, o que ele tá falando, eu tô... O Benjamin entendeu de um jeito, outros entenderam de outro. Pronto, gente. Agora, uma coisa que vocês têm que entender. Amanhã, ou não, hoje tem estreia dos Guardiões da Galáxia. Exatamente. E o Mano vai fazer um convite a vocês que vão ao cinema. Opa, isso aí, rapaziada. Olha só que do cacete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão de volta nos cinemas em novas aventuras para salvar mais uma vez a galáxia, hein? Sabe quem são eles? São os Guardiões da Galáxia, é isso aí! O Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios, hein? Ó, hoje podemos finalmente saber se o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem. Ou se a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas. Já podemos conferir os comentários sinceros que o Drax e o... meu Deus do céu, ó, Domênico, você que é um cara... Não, você é um cara que também parece o Drax, cara. É verdade. Porque você também tem inúmeros comentários, tá certo? Que são sinceros. Você falou agora do Felipe Melo, você me lembrou do Drax também. Entendi. E vamos saber também a respeito das enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter. Sem contar que a trilha sonora está incrível. Tá do cassete mesmo. Se liga só. Dá um grau aí, Sombra, ó. Ó. Musicão, hein? Ó. Ah, tá legal, hein? Parece Felipe Melo dando um upper no cara, ó. Não lembra? É, moleque. Então não percam Guardiões da Galáxia Volume 2. Hoje em todos os cinemas do Brasil. Eu vou aproveitar aqui também, vou fazer um comparativo com a galera aqui do Estádio 97. Porque nós somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia também. Por exemplo, o Domênico. É esse sim, hein? É como o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas empolgantes. O Sombra me parece aqui... deixa eu ver. Um Rock. Sombra me lembra muito Rock. Que Rock? Rock, velho. Ó, você pega aqui, ó. Baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado, velho. Eu sabia que eu tinha cara de bonzinho. É, você tem sim. Obrigado. Essa cara meio de bonzinho assim, mas você é muito invocadinho. Muito, inclusive. Sim. Enquanto o Baby Groot me lembra o RG número 2. Sempre com sábias e poucas palavras, mas sempre contundente. Preciso, viu, RG? E eu me pareço com o Drax, velho. Eu sou o cara, viu, velho? Eu sou um cara aí também, RG. Além de muito forte, eu falo que vem na minha cabeça toda hora. E eu pago caro por isso, às vezes, viu? Por isso mesmo, nós somos mais que uma equipe. Somos uma família. Guardiões da Galáxia, volume 2. Hoje em todos os cinemas do Brasil. É... olha, agora antes de você ir para os Guardiões da Galáxia, você tem que ir para os donos da bola. Em nome do Pai, do Filho do Espírito, do Filho do Santo e do Filho do Amém. Até porque, para falar a verdade, eu vou falar hoje da pancadaria do Palmeiras e do Penharol. Até porque, para falar a verdade, o Felipe Melo, ele é melhor naquela luta marcial lá, o MMM, né, do que jogando bola. Essa que é a verdade, eu falo mesmo. Ô, Neto, peraí, né? Ele só tava se defendendo, né? Ele só tava se defendendo, seu cavalo. Ô, Neto, tava conversando com o Marcelinho, né? Ontem o Felipe Melo só tava se defendendo, só. Pra falar a verdade, ele deu soco no uruguaio, né? Ele foi desleal. Até porque o uruguaio tava correndo depois no final do jogo, né? Diga-se de passagem, pra dar parabéns pela vitória do Palmeiras, né? E o Felipe Melo nem quis ouvir o parabéns e foi desleal. É, vocês estão tudo errado aqui. Essa que é verdade. Ah, é verdade. Nossa, tem razão, né? Você tá certo, seu cavalo. Que bom que vocês estão de acordo comigo. Até porque, pra falar a verdade, eu alimento tudo vocês aqui. Diga-se de passagem, né? Tem que respeitar a comida que o papai e a mamãe põem na mesa. Né? Essa que é verdade, né?

Yeidel Errara. É? E quantos anos você tem? Isso é alemão. Tenho 28. RG 2.8 hoje. Você acha que o Felipe Melo erraram ou acertaram? Muito bom! Bom demais! Que foi? 9.7! Alguém cometeu, cometeu suicídio com essa viu? Piada! 9.7, é. E qual que é o bairro que você mora? Vila Manchester. Vila Manchester. Vila Manchester, oh, é Zona Leste, querida. Manchester, velho. Isso aí, bem. Agora tem a Vila Manchester United, que é Zona Leste. É. E agora tem a Vila Manchester City, que é na Zona Oeste. E hoje teve o clássico, 0x0. Antigamente tinha a TV Manchester. 0x0? 0x0. O Gabriel Jesus entrou, fez um gol. Anulado. E anulado. Tava impedido. Realmente tava. Faltando 5 minutos pra acabar. Hein? Hoje. Mas não teve nenhuma recomendação que mudou? Não, não. Pode ser considerada a Páscoa hoje? Porque Jesus voltou. Ah, não, pensei que você só tinha levado um ovo. Nossa, vó. Olha, vó. Você só queria ganhar ovo. Vai fazer stand up. Fecha a perna. É, vó, pensei que a senhora queria ganhar ovo. É uma piada bíblica. Fecha a perna, vó. Foi bem, a avó, vocês não entendem direito. A avó e o Azedão são dois dos melhores componentes do programa. A avó é modinha, vai. Isso é piada do bem, viu? A avó é modinha. Deixa a avó. Ó, e o time aí, velho? Só do hino, mano, primeiro campeão mundial. Corinthians, reconhecido pela FIFA é o Corinthians. Reconhecido pela FIFA é o Corinthians, velho. Você pode ser um pouco mais específico, não há uma clara interpretação dessa história. Óbvio que desse texto. Reconhecido pela FIFA é o Corinthians, Paquito. É? Lógico que é o Verdão, é o primeiro. Ele não, é o clandestino. Falou primeiro. Não, é o clandestino. Existe clandestino. Clandestino. Tem clandestino. Olha, os dois me parecem um tanto pirateados. Ué, entra no site da FIFA e vê aí o seu prego. Nada de pirateado. Clandestino. Se tiver alguma dificuldade aí no FIFA.com, você pede auxílio aí que eu vou aí te mostrar. Olha, abriu a porta e empurrou o som agora. Estava em FIFA, uma hora recomenda uma coisa, outra hora recomenda outra. Fazer o quê? Mas ainda é a entidade que regulamenta o futebol, né? É, sim. Ô, meu velho, e me conta aí. Ah, é palmeirense? Lógico, irmão, é palmeirense. O que é isso? Eu fazendo Carlos Alberto. Fala muito. Fala muito, cala a boca. Fala no cangote da sua mãe. Cangote da mãe. Aí, Azedão, você parece o Pelé, né? É santista e só fala besteira, então toma um cartão amarelo. Amarelo? Cartão Azedão. Tá parecendo... Tinha que ser expulso, pô. Parecendo a Comembol, não faz nada. Tinha que ser banido, banido no estádio. Meter um vermelho direto com um Romário é difícil, cara. Eita, puxa saco. Ô, meu velho, e aí, cara, nós falamos bastante aqui do jogo do Verdão, quero ouvir tua opinião, o que você achou de tudo? Cara, falando de dentro de campo, vamos, né, lá. O primeiro tempo é pra ser esquecido, né, que o time não jogou bosta nenhuma, né? Patavinas, fala. Era pra ter sido 2x0, ficou pouco, pelo menos deu pra se segurar, e no intervalo deve ter descido algum espírito no Eduardo Batista, uns jogadores que mudaram completamente a postura no segundo tempo. Verdade. Entraram com... mais compactado, com um time mais próximo um do outro, e conseguiram reverter o placar, né? Uma pergunta pro Daniel. Manda aí, Sombra. O nosso Alê aqui, ele fez um comentário. Olá, eu sou o Alexandre. O qual eu também tinha ouvido do outro Alê, nosso amigo Alê Monteiro lá da Audi Club. Que ele tava foi. Lá tava lá. Tava lá. Aí ele falou: meu, eu tava lá na torcida do Palmeiras. Meu, falou assim. O vento que soprava pro lado do gol, onde aconteceram os gols, os 5 gols aconteceram no mesmo gol. Mas diz que era um vento, era uma ventania daquela, que assim, o nego jogava a bola pra frente, a bola não ia. A bola não ia. Não tô debatendo. A não bola tô voltava. É muito claro que houve um equívoco tático na escalação no primeiro tempo. Mas até que ponto também essa história de vento não atrapalha aquilo que já não tá legal? Não, sim, sério. Sério? Sombra, concordo com você, Eu discordo totalmente. Não. Pode atrapalhar, mas não daquele jeito. O Palmeiras, né? Não jogou nada. Jogou no primeiro tempo. Não teve. Vocês viram que eu perguntei? Até que ponto a história do vento já ajuda a atrapalhar aquilo que não dava legal? Não é. Só o vento, tem mas outros fatores que atrapalham. É, mas o vento acho que não tira o futebol de ninguém, não. Não, vai, não, né? Mas não falei que foi o vento que fez isso. Não. Falei que foi um. Um fator. É, um fator. O primeiro gol do Peñarol foi falta no Mina, então já não foi o vento. É, foi falta. Não, mas a dificuldade de desenvolver o jogo. Eu me refiro à dificuldade de desenvolver. Falta clara, né? Foi falta clara. Apesar de estar jogando mal e merecer. Mas ali, Domênico, o Mina foi mirim. Sabe por quê? Ah. É uma falta. É claro falta, que é. Mano. Na teoria é falta. Mas na prática, Domênico, nenhum árbitro daria uma falta daquela, ainda mais jogando na casa do adversário. O Mina, forte do jeito que ele preferiu se jogar do que continuar na jogada. Se ele continuar na jogada, ele poderia cortar aquela bola. Não tem se jogar, ali é falta. Domênico, Libertadores, os caras não marcam esse tipo de falta, cara. Mas é falta. Ainda mais fora de casa. Mas falta é falta em qualquer momento. Porque o Mano tá falando que não foi tão intensa, Domênico. Não foi tempo pra derrubar o cara. Falta é falta, mas não existe. Não, mas nem sempre o cara cai. É igual aquele negócio. A mulher tá grávida ou não tá grávida? Lógico, não tem certo. Mas nem sempre o cara cai. O cara puxou na Libertadores, na Libertadores tem que fazer uma distinção, Domênico. Tanto é. Ué, você tem que fazer a distinção. Mas infelizmente é. Pera, moto, calma. Se você fizer um comparativo, Domênico Gato, pegue as faltas do Campeonato Brasileiro pra ver se a mesma falta na Libertadores é marcada. Não é. A Libertadores, o pau come, tá certo? E o árbitro deixa o jogo correr. Mas essa deficiência se atribui ao jogador brasileiro. Não, né? Ao Mina, não, mas então, assim, não deveria ser atribuído. A arbitragem é diferente. Claro que é, óbvio que é. Tudo bem, Sônia, mas agora tudo que tá bem, errado, falta é falta. Eu sei, mas na Libertadores o nego não marca. É isso que eu tô falando, mas pois um é. Mas exatamente isso. É o que o Mano tá falando. Na teoria foi falta, concordo contigo. Como não marcou, mas a regra, como diz o Arnaldo, a regra é clara, falta é falta. É a falta. Tal da recomendação, existe. Acho. Ah, é falta que não se dá. Não existe, falta é falta. Falta tem que ser marcada. O Mina forte do jeito que ele é, velho, parar naquela jogada. O futebol é o único esporte do planeta... Que na depende falta, da situação. Olha, no estado do, na Argentina é falta, em São Paulo não é. Você vai jogar tênis? Mas é assim, velho. A regra é em Londres. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente não tá falando que é certo ou errado. A gente não tá falando que é certo, mas tá falando que eles interpretam assim. Mas a falta, ela é interpretativa, gente. A partir do momento que gera interpretação, você não tem o critério exato. O tênis, se a bola bateu dentro da quadra do adversário ou não. Ela pode ser interpretativa, mas... quando é bola na mão, bola na mão na bola. Mas aí o cara puxou, o cara é falta. Deixa eu te perguntar. Não tem interpretação ali é falta. Então toma o gol. Pro Mano e pro Daniel. Não, Mano, mas eu entendi o que você falou. Que em determinados... A Libertadores, geralmente, o pau come, como vocês dizem. Mas ali foi falta. E não adianta o cara puxou, se jogar, Domênico. Camisa, os caras falam falta normal. Ali é falta. É que o Mano tava dizendo o seguinte... Existe um parâmetro diferente de arbitragem em jogos da Libertadores. Então, no Campeonato Brasileiro, nego encostou, você cai, é falta. É. Libertadores, o cara te dá um tranco. Passa por cima. Se você, olha, é melhor você tentar continuar na jogada. Óbvio, porque o nego não vai marcar casa. Falta. Fora de casa. Agora, árbitro, eu pergunto pro Daniel e pergunto pra vocês também. Árbitro brasileiro, porque a gente fala assim, a gente só vê árbitros estrangeiros apitando os nossos jogos. Óbvio. Você não vai ver os árbitros brasileiros apitando os nossos jogos na Libertadores. Os árbitros brasileiros, quando vão apitar Libertadores, apitam diferente também? Apitam. Porque se você parar pra analisar, Sombra, o comportamento do árbitro quando ele tá na Libertadores é diferente. Inclusive, a mídia não deixa o jogo correr aqui. Então será que tem uma recomendação? Tipo, a Libertadores é mais pegada, então pega leve? É óbvio que tem. Sabe por quê? De novo, a tal da recomendação. Sabe por quê, Sombra? Muitas vezes o árbitro, ele já entra munido de informações de como ele deve agir dentro da partida. O Voaden, vocês lembram dele? É um árbitro recente aqui do futebol brasileiro. Ele era... Ele não morreu, não, hein? Não, então, mas eu não sei se ele tá apitando ainda. Vocês lembram dele? Não, não sei se ele tá apitando ainda. Ele apita? Tá, claro. Faz tempo que eu não vejo. Voaden faz tempo que eu não vejo. Então, faz tempo que eu não vejo. Mas, enfim, ele é um árbitro, Sombra, que a imprensa gosta de rotulá-lo como o árbitro que deixa o jogo correr. E isso, pro futebol brasileiro, é muito ruim. Porque o árbitro, ele passa a ter, talvez, aí... uma imagem de que deixa a pancada comer solta, e não é isso. Porque no restante do continente, aqui na América do Sul, o jogo flui melhor. O brasileiro, infelizmente, qualquer coisinha, ele pede falta, ele se joga, ele cava, e o árbitro pica demais o jogo. O jogo fica chato, o jogo fica lento. A partir do momento que você deixa o jogo... Agora. Como assim? Eu também. Como assim? O árbitro você pica... usou o verbo... Não, o árbitro pica. Pingar, entendeu? Sim. Eu pico. O Mota até deu um saltinho. Não, a exclamação do... Eu tô errado, amigão. Deu água na boca. Então, além do jogador brasileiro ser chão de frescura, qualquer coisa cai, ou ele ter a mania de encher muito o saco da arbitragem, os árbitros brasileiros também, eles não têm uma postura tão firme tão rigorosa quanto os árbitros dos outros países. Uhum. Por exemplo, eu lembro quando o Voaden começou a aparecer com essa mania de deixar o jogo ser mais corrido, ele era massacrado. Sim, nos programas esportivos. Muito criticado. Pelos comentaristas de arbitragem. Pois nossa, é. eu lembro que o próprio Godoy falava muito dele, falava assim, que o Benja falta, Godoy. Não é meia falta ou muita falta, falta é falta. E não, ele acabou prejudicando a carreira dele aqui no Brasil. A minha teoria sobre a arbitragem brasileira é igual, se eu Voaden não, pra mim é horrorosa. Um terror, inclusive, mas no mundo inteiro é ruim. Não, mas não é, não. No mundo inteiro tem erros. Eu acho que na Europa o que ajuda é o comportamento do atleta. Ô, Sombra, mas é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Você perguntou a respeito da postura se muda de competição para competição. Basta você analisar os jogadores. O mesmo jogador, por exemplo, o Gabriel Jesus, que ninguém vai questionar o talento dele, mas era um cara muito entojado dentro de campo, que vivia caindo, pedindo falta, fazia cara de choro. O cara foi pra Europa, Sombra. Assiste as partidas do Gabriel Jesus jogando lá. Mas vai lá, fazer mimimi, mas é que a própria torcida do próprio time vai escantear ele. Mas o mesmo jogador, Sombra, que atuava no Brasil há 6 meses, era tido aqui como um chorão que se jogava. Mano, lá na Europa, toma porrada e continua de pé. É a mesma história. O Gabriel Jesus aparecendo o Tevez. O cara lá joga papel aqui na rua e viaja pros Estados Unidos, pra Europa. E não joga. Não, ele procura o lixo pra morrer. Guarda no bolso. Ah, né? Guarda no bolso. Não é? O ser humano é adaptável, né? Ô, Daniel! Fala aí, Sombra. Quer falar mais alguma coisa? Tá bom pra você? Bom tamanho? Tá bom pra você. Queria também falar em relação à coletiva do Eduardo Batista. Fala aí, você achou? Eduardo Batista ganhou. Discorra sobre o assunto. Você achou? Pra mim foi um fato mais marcante da partida de ontem. Foi a estreia do Eduardo no Palmeiras. Aí, finalmente ele tá vestindo a camisa do Palmeiras e encarnou o espírito, né? De um técnico que será o campeão brasileiro e campeão da Libertadores no final do ano. Deixa eu fazer só uma pergunta pra você. Se tivesse perdido, ele tivesse se exaltado na... mostrado toda essa postura, firmeza na coletiva, você teria a mesma opinião? Óbvio que não, né, Sombra? Ah! No intervalo eu... Óbvio, você tava falando de caráter. Foi um dos que pedir a saída dele no próprio vestiário. Mas no meio do tempo você já tava... Porque a avó tava pedindo demissão já. Tava mesmo. Não, demissão não, mas eu disse que ontem cornetou, ia ser na... Peraí, Motinho, deixa eu explicar. Eu disse que ia ser na conta do Eduardo ontem. Quando falei. Você não pediu a demissão, você pediu uma morte lenta e dolorosa só. Muito pelo contrário, tem que ser dito a verdade. Eu tava irritada, mas eu disse, ainda tá líder. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se houvesse um gravador na casa do Domênio... Putz! Sem que ele soubesse. Não, eu não tenho papas na língua e eu falo pra você o que eu... Não, pelo amor de Deus, a rádio tem que continuar no ar. Dodô e a gente pensa igual, imagina, não é, Dodô e o Chicão. Então só um minuto. Então não pensa não. Não pode mentir. Só um minuto. Vou colocar o que eu coloquei no nosso grupo. E depois, acabado o primeiro tempo, e qualquer um falaria isso. Eu disse o seguinte, que o Palmeiras, o Eduardo Batista, conseguiu, em menos de 6 meses... fazer um time, o time do Palmeiras, ele era o time a ser batido. Ele conseguiu naquele primeiro tempo e o que estava acontecendo, ele conseguiu fazer do time a ser batido. Sim. Para um time para ser batido. Ah, mas isso é alguma fonte que te passou. Não tem fonte nenhuma. Eu falei lá. Falei ou falei, vovó? Foi o Chicão que falou. Idiota, amigo. Não tava nem, infelizmente, não tava. Eu adoro ver jogo com meu pai, mas ontem não. Aliás, eu adoro ficar com meu pai. Você devia ter ido, sabia? O quê? Ele ligou, falou assim, meu, o que tá acontecendo com o Domênico na praça? Não, era um jogão pra Cico Chicão. O problema é que eu acordei cedo, eu tive que... Não consegui ver tudo que eu queria ver na televisão, porque eu acordei cedo. Então, assim, Que hora você acordou, Dudu? Ah, eu acordo 5 e... Quê? Fumaça. Que hora? Tem que estar 7 aqui. Por que filho? Fumaça? Faz o que quando você acorda? Não, 5 e fumaça não dizer. Eu também, meu, 5 e ele fumaça. Ele vende vidros fechados. Só com... Eu acordo 5 e narina. Mas amanhã o Silvio Ribeiro já tá de volta, se recuperou e amanhã tudo volta ao normal, entendeu, RG? Tá certo. E amanhã, bom, se bem que amanhã não sei o que vai acontecer em São Paulo. Ô, Domênico, o Silvio vem amanhã? Vem. Paga ele pra mim aqui, por favor. O que ele vai fazer? Não, assim? Paga aqui, tô falando sério, estacionamento. Paga, vou pegar pra mim. Não, é sério, velho. Paga ele, por favor. Daniel, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Deixa eu fazer um merchan aí rapidinho. Claro. Todo dia de clássico. Onde? Todo dia de clássico. No McDonald's, ok. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Teu telefone tá meio ruim aí, é isso? Ih, será que ele caiu, velho? Já foi. Acho que ficou ruim a ligação. Mas mesmo. Ele ganhou. Ele ganhou aí o par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Vamos aqui ao nosso WhatsApp. Boa noite, pessoal do estádio. Aqui é Alexandre Santista da Penha. É, eu queria falar do Santos que deve ter alguma coisa de errado acontecendo lá lá em Santos. Lá, ai, ai, o time tá jogando bem. Alguma coisa interna deve estar acontecendo. Não sei se você sabe de alguma coisa. Ih, RG. E sobre o Felipe Melo, ele só tá colhendo o que ele plantou. Plantou. Tá, mais por aí. Tem que tomar, ficar esperto. Boa noite a todos. Boa noite. Em relação ao Santos, é aquilo que eu já comentei, que todo mundo assistiu e viu ontem. O Santos poderia ter jogado muito mais, principalmente esse time que tá descansando pra caramba. Tá descansando muito mais do que tá jogando. Né? Eu interpretei agora que você quis dizer que o Dorival Júnior tá dando mole. Não, em nenhum momento. Não põe os caras pra treinar. Ah, é baixinho. Não. Sem querer implantar. Maleável. Por falar em interpretação, sim. Quem não interpretou muito bem, segundo o Vi no lance há pouco, sim. O Luiz Fabiano não gostou nada que o Rodrigo foi embora do Vasco. Eita! Teria inclusive chegado a colocar para a direção do Vasco, falou assim: ele, olha, ou traz também, ou eu vou? Não gostei não. E tipo, ei. Tô pensando, nossa, valeu, crinque. Obrigado, a coisa tá feia. Incrível! Nossa, o cara acabou de chegar, velho. E dizem também, segundo a matéria do lance, União dos Aposentados. Olha, eu vou revelar minha fonte. Vou revelar minha fonte. Atenção, é o lance. É o lance. Diz o seguinte. Que nossa, o Nenê também, velho. O Nenê e o Luiz Fabiano não estão gostando da carga de treinos que o Mendes lá. Milton Mendes tá colocando em dois períodos, diz que assim, não estão curtindo. Didi Mocó, né? Se você tem um treinador que nem o Cristóvão, mas assim, os caras que é mole demais. Você traz o Milton Mendes, é porque o cara treina demais. Mas, cara, tudo tá indo bem. Sabe que tomou 3-0 do nenhum Fluminense. Nenhum técnico vai se dar bem no Rio de Janeiro querendo fazer os caras trabalharem. Mas peraí. Assim, no caso, os jogadores em questão, Nenê e Luiz Fabiano. Gente, os caras ricos, bem sucedidos. O Nenê já quer ir embora do Vasco faz tempo. Mas ele queria ter saído ano passado e não conseguiu. Ó, rico, bem sucedido e estrelas. Aí chega o glorioso Milton Mendes. Que pra eles é glorioso, entre aspas. Fala assim, vamos treinar em dois períodos. Não adianta. Com a fama de pavio Nego não curto, vai, né? Engolir essa história. Não vai falar assim, pô, eu sou o Luiz Fabiano, eu sou o Nenê. Vou ter que... Tenho 30 e tantos anos de idade. Eu engulo. Você é o Nenê? Olha, tem coisa, coisa que eu engulo sim, sem medo, sem pestanejar. Tipo... Dodô? Coisa, eu... Ali, não, ali, que é isso? Tudo ali? Da Domênica eu engulo. Olha, é mais pode fazer o que quiser. O José Maier aqui do estádio tá difícil, viu? O Zé Maier? Tá, o Zé Maier? O voto é o Zé Maier. Eu vou falar uma coisa pra você. O Ale voltou de carona comigo ontem. Não vai mentir. E falou, pô, quando eu entrei na rádio eu não gostava do Mota. Hoje, eu tô gostando tanto a ponto do cara fazer um carinho e achar legal. Falou no carro isso aí. Já aceita carinhos. Falando isso aí, Ale. Isso aí, não sei se é isso não. Você falou de coração? Não, falei de verdade, coração eu sei. Mas tratar esses jogadores assim é que nem chegar pro Domênico, velho de rádio, velho, muito velho de rádio. Não, 35 anos. 31 anos de rádio. Muito não. 31 anos de rádio. Aí, velhaco. Já tá naquele plano de transição da aposentadoria. Que isso? Você falou de coração isso? Não, o plano. Você não viu a reforma aqui? Cuidado, Domênico. Eu tô ferrado com esse novo plano. Você vai só 75. Se tiver 98. Não, mas tem, aderindo às regras novas que podem ser aprovadas em breve. Eu vou aposentar com 107. É que nem você chegar e falar assim, Domênico, legal, olha, mas eu gostaria que você ficasse meia hora fazendo virado pro canto da parede com uma caneta na língua. Falando, fazendo treinos de dicção. É bom, viu? Mas, ô Sombra, nessa situação aí do Vasco com o Milton Mendes, eu acho que tem que haver um bom senso, porque os dois têm razão aí. Tanto o treinador em fazer os jogadores correrem em dois períodos, porque isso é usual aqui no Brasil, mas os jogadores aí também que tem a perna parecendo um elástico velho de cueca, que qualquer esforço maior estoura, verdade. Eles também têm que ser preservados. Lembra aquela época aí que o Romário estava atuando ainda? O Romário não conseguia treinar todos os dias em período intenso. Talvez não esteja tendo uma distinção aí, né? Então, eu acho que tem que haver um bom senso aí e um discernimento por parte da comissão técnica, porque você não pode colocar o Luiz Fabiano e o Nenê, que já tem mais de 30 e poucos anos aí, pra correr como se fosse um moleque de 18. Nossa, tá na cara que o desgaste muscular deles vai ser mais intenso. Mas eu acho, né, que eles têm esse cuidado, que os jogadores esses aí, tipo o Dodô, que eles não querem, é ir lá dois períodos, é ir lá cedo, é Dodô. Disposição os caras estão te queimando, hein, Dodô? Isso aí, não. Pô, respeita, você tá louco? A venenosa da Record tá demais, né? Dois períodos. Você respeita. Não, bole, eu te apoio, amor. Eu te apoio, Ale. Domênica, ninguém vai zoar sua cara. Mozão, eu te apoio. Você vê, Benjamin, que eu estou sendo... Vou falar. Mas o Domênico, ele trabalha em dois períodos todo dia. Ó, oh, trabalha em dois períodos. Mano, vou chegar na sexta, faz casamento, são três períodos. E você não sabe, ela tem uma técnica de relaxamento muito gostosa. Qual? Ah, é? É verdade. Tem a Domênica? Dodô? É. Ah, Dodô não. Aí Dodô sou eu. Domênica pode ser sua mãe, mas Dodô. Aqui não, hein? Ah, Dodô. Aqui não. Não, tá certo. Dodô, não, você vai falar Dodô aqui não. Sua mãe. Amarelou? Um dia cheguei na sala. Pra quem? Diga, Aguinaldinho. Ah, pra quem? Não, vou contar uma história de uma amiga minha. Não mexe nas minhas gavetas, hein, Dodô? Amiga minha careca, cheguei na sala. O negócio é o Mota, mano. É, mozão. O que cheguei que é na isso? Sala e ela estava... Tudo o negócio é o Mota. Toda gostosa. Pera aí, menino. Você está exaltado. Não, eu tô falando com ele lá. Exaltado o Cátia, que eu te dou um tapa na cabeça. Deixa eu contar. Deixa eu contar uma coisa. Vira uma muqueca que você vai ver só. Deixa, eu não arreguei pra Gonçalves. Não é você que eu vou arregar, não, menino. Pra quem você não arregou? Pra Gonçalves. Quem é Gonçalves? Zagueiro do Botafogo. Pra Gonçalves. Arrebentei com a cara dele. Arrebentou? Você falar comigo assim? Arrebentei. Olha, teve um dia, Sombra. Eu peço a palavra a você, Sombra, porque ela está exaltada. Teve um dia que eu cheguei na sala, ela estava tão relaxada, gostosa, ela estava fazendo pompoarismo com controle remoto. Não, Dodô. Não acredito. Aí não. Eu esteiei porque... E aquele controle que controla o home theater. Exato, aquele que tem uma universal, uma universal. Eu cheguei, mano, e eu via que os canais mudavam sem alternância nenhuma. E eu falei, onde está o controle? Quando eu olhei, eu falei, gostosa, que ideia espetacular. Guardou o controle. Ele fez pompoarismo com o controle remoto. Aí você falava assim, agora põe na Globo, ele punha. Põe na Record, ele punha. É uma coisa de no cabeça. No SBT tá difícil agora. No SBT tá difícil. Parabéns, viu, Dodô? Parabéns. Dodô, o Cátia que parabéns, te Dodô. Mozão, vamos fazer? Vamos lá. Mais mensagens no nosso WhatsApp, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, também de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, rapaziada do Estágio 97, meu nome é Marcos, falo de Olímpia, do interior de São Paulo, e eu acho que o Palmeiras bobeou aí, não teve a capacidade de contratar dois jogadores fundamentais pro jogo de ontem à noite, que é o Lugano e o Sabiano. Se tivesse contratado esses dois caras, a briga tinha sido muito mais fácil. Não precisava nem de segurança aqueles fortão lá. Pra que aquele segurança lá quando tem Luiz Sabiano, Lugano e Felipe Melo em campo? Não precisava disso. E o jogo também, o jogo foi legal. Fazer o quê? É o que tem pra assistir quando não tem jogo de São Paulo, né? Valeu e é nóis. Aí o cara, ó, abriu a porta e empurrou todo mundo pra fora, velho. Você viu secando, hein? Vamos lá. Boa noite, amigões. Boa noite. Põe o Mota, que outro dia deu chiliquinho aí, falando, ai, fomos roubados, pra comentar o que o Prato falou, que ele realmente desviou a bola. Põe jorrado, aí. Hein? Faz aí, ô, chiliquinho, chiliquenta. Mostra fair play, né? Foi você, meu aceitado, hein? Chiliquento. Ô, já falei, você não escutou. Maurício, corintiano de Osasco. Abraço. Vai, chiliquento, fala aí agora. Se o Toto não escutou no primeiro, eu continuo com a minha opinião, velho. Não, que é minha opinião? Você tá brigando contra o cara. É interpretação. Como interpretação, como Lucas? Como foi Prato, o negócio da mão na bola, bola na mão? Não é regra. Aqui o jogador não é regra, não. Vai lá ler. Vai lá ler na FIFA. Gente, é chucro, né? Pega aí, eu mandei o link pra você. Chiliquento e chucro. Vê lá no Twitter. Vê lá, você não quer ler. Engraçado, todos os árbitros que comentam na televisão, todos eles, unanimidade, havendo o toque do Prato na direção do jogador do Corinthians, caracteriza o impedimento. Foi a mesma coisa com mão na bola, ali, bola na mão, quando foi São Paulo e Corinthians. O Charles Miller gordo, velho. Foi a mesma coisa. Tá mão na bola, bola na mão. Pai do céu. Corinthians. A favor do Corinthians sempre. Eu não vou jogar pérola aos porcos. Que isso, isso tá abriu a porta e empurrou o Mota agora. Não, Domênico, porcos é do louco. No Mota, isso não é legal, tudo bem, a gente entende as limitações, mas chamar assim de porco assim, não. Não, eu não sou... Não é, Mota, isso aí não vale não, aí não. Vale sim. Rodolfo Gonçalves, bom santista. Ô RG, você falar que o Santos fez os gols por causa da mexida do Dorival demorou pra caramba. O Dorival queimou o Vitor Bueno. Mas não foi de ontem que ele queimou, faz tempo. Vitor Bueno jogando mal, e ele sabe que tá jogando mal, e insiste no cara até uma hora que a torcida não aguenta mais. Esse cara já deveria ter pego um banco sempre pra preservar ele. Não, o Dorival insistiu até ser queimado mesmo. É, esse técnico aí não dá não, cara. Você tá de brincadeira. Deitou em você, RG. O RG, você foi muito maleável com o Dorival, novamente? Ele disse exatamente o que eu disse. O Dorival tirou, teve que tirar e deverá colocá-lo no banco para protegê-lo. Foi isso que eu disse e é o que ele está dizendo também. Ele disse que o Dorival me criticou porque eu disse que o Santos só fez gols com as mexidas do Dorival. Ele disse que disse. E é uma verdade, é fato. Disse que disse. O Santos só fez gol depois que o Dorival mexeu. Agora, demorar ou não demorar, eis a questão, meu velho. Ele teve a sensibilidade de mexer a hora que ele quis mexer. Ele é o técnico, eu sou torcedor, eu não posso mexer no time. Que horas você acha que seria o melhor para mexer? Boa, R. Ah, eu acho que o técnico tem que ter a sensibilidade, por exemplo, que tinha o Vanderlei Luxemburgo. Se fosse 15 minutos de jogo e ele tivesse a percepção de que aquilo não estava legal, ele tirava o cara e que se dane. Tem medo, se fosse o Domênico, né? Mexeria direito? O Dodô, aí teria que perguntar para a Aguinaldinha. Que isso, tá louco? Aí, uma fé, vocês dois dão uma fé louco aí? Uma fé com a tua véia. Domênico. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite, rapaziada. Estado 97. Noite. Oi, Bruno Santista, Osasco. Queria comentar aí sobre o Bruno Henrique aí que fez o gol e não comemorou, né? Não. Pô, um cara que custou 13 milhões de reais, não tá jogando porcaria nenhuma e fica de mimimi, não pode tomar uma vaia, cara. Pelo amor de Deus, você não teve que estudar nada sobre o Bruno Henrique, não fez nada na sua vida ai. Ganha uma fortuna pra ficar de cara feia. Você tem que ir todo dia pro campo e dar risada e fazer a sua obrigação, meu amigo. Grande abraço, rapaziada. Parabéns. É isso aí, tá certinho. É isso aí, velho. Concorda, RG? Claro, o cara que ganha custou 13 milhões e não deve ganhar mas pouco. Mas deixa eu falar uma coisa, se um cara fizer gol todo jogo e não comemorar, e outro que comemora quando faz um gol a cada 5 jogos, que é melhor? Comemorar agora é tudo? Não é comemorar tudo, é que ficou chato, né? Ficou uma situação difícil. Agora, o que eu disse... Você acha que esse, comemoração transparece alguma situação ruim? Ele alegou... que esse pé estava com problema, na hora que ele bateu na bola, sentiu dor e o cacete a quatro. Agora, você não fazer um gol daquele, um golaço. Tudo bem que eu acho que ele vai chutar mais 500 bolas daquela e vai ser difícil pegar do jeito que pegou. E não comemorar, pode sim manifestar... A fonte do Mota diz outra história. Pode sim manifestar alguma situação que a gente desconhece, entendeu? Mas o RG, é verdade seja dita, hein? O Bruno Henrique, ele tem sido o melhor jogador do Santos já faz tempo. Não, é um bom jogador. O Ricardo Oliveira não tá jogando nada, o Vitor Bueno não tá jogando nada, o Lucas Lima não tá jogando nada. O próprio Renato, que é um monstro, RG, também tá abaixo do que ele pode render. O Renatinho ontem foi bem, jogou muito bem, mano. Mas o melhor do Santos hoje, inquestionavelmente, é o Bruno Henrique, né? Mas eu concordo com você. Só que o Bruno Henrique, eu não sei se realmente tá machucado ou não, qual que é o problema, mas pode render muito mais do que ele tá rendendo. Agora, o Renatinho jogou muito bem, o Lucas Lima, ele tá com lampejos, né, de vez em quando você menos espera, ele mete umas bolas, lançamento, dribla, faz o diabo, e de repente dá uma caída dentro do jogo. Então, são coisas que acontecem. Agora, o Vitor Bueno, definitivamente, precisa de um banquinho. E o Atlético Paranaense e o Curitiba, os caras batendo de frente com a Globo, né? Você viu? Sim. Finais só através do YouTube. É mesmo? Final do Campeonato Paranaense. O Atlético Paranaense já há algum tempo que vem batendo de frente, né? Não é de agora, não. Os caras lá viram e mexem, né? Eles batem ou não? De frente. A Globo pra eles paga uma micharia. Vira e mexe, eles batem de frente lá, velho. Lembra o campeonato que eles botaram o time de juniores pra disputar lá? Lembro. Essa partida ainda, Sombra, é aquela que foi não, adiada? Aquela já foi disputada. Aquela já foi disputada. Vamos falar agora aquela de Fricô, Narigudo. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mano, era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Muito bem, usa mesmo. Aqui na rádio é um sucesso, na casa nossa aqui funciona demais, né? Né, Rudy? Você tem certeza. Na sua casa lá também, não tem? Tenho, tenho. Quando você leva lá as suas peguetes... Você tá fazendo uma... É uma bagaça. Você tem levado muitas peguetes pro seu apartamento? Mais menino. Eu levo amigas, né? Eu levo amigas e... Parou de levar primas, agora são amigas? Como eu moro sozinho, então é importante ter. Deus fez as primas pra nós não pegar as irmãs. O Domênico, ele tava um tempo com você, não tava dividindo apartamento? Eu deixava ele amarrado na cozinha quando eu saía. Eu vou falar o burro. Tava burro amarrado ali. Seria um prazer enorme ter o Domênico um dia. Domênico, se um dia você brigar com sua esposa e não tiver pra onde ir, pode dormir lá em casa, mano. Tem um quartinho lá. Olha! Isso é coleguismo, isso é amizade, isso é solidariedade. Isso que faltou comigo ontem, que ele me deixou no meio do caminho. A gente tá falando de amizade. Deixou, mentira que eu falei pra ele levar, largou na marginal, assim? Ô, Rudy, mas a gente tá falando de amizade. Abriu a porta e meteu o pé. Eu falei pra deixar em casa. Eu vou falar uma coisa pra você. Muito sério. Ele tava indo embora ontem. Não, não vai mentir essa coisa que ele tá empolgado, meu. O Alê, quem eu? O Mota. Tem. Ó, Mozão. Não, papo muito sério. José Maier. O Alê falou exatamente assim José também. Maier. Ele falou exatamente assim. Cara, eu gosto do Mota, é legal, ele é burrinho, tudo, mas, pô, funciona pro programa, tudo. Você falou isso? Ele falou, só que eu não tô gostando muito que ele me toca. Aí ele falou assim pra mim, se fosse você, não tinha problema. Falou? Porque falou você isso? Não tem maldade. Ele falou assim, eu falei, Ale, que isso? Eu sou Ale, Ale. Mas o Mota, não. Então, quer dizer... Ô, ah, quer dizer que você prefere, né? Ale, a dona encrenca. Essa altura, ela, por ser ouvinte do estádio, ela já sabe que o Mota toca em você. Sim. Ela vê isso? Você sabe que ela liberou. Conheceu o Mota lá no dia que a gente foi fazer o programa ao vivo lá na Áudio Club. Na áudio. E ela saiu com a convicção, não me pergunte por quê, que o Mota é menino. Que o Mota não é fake. É rapazinho. Essa é uma tese levantada pelo Larigudo faz sombra. Tempo. Eu falo, amigo. Meu? Quando eu falo? Meu, eu falei, ô rei. Igual. Meu, que saco esse Mota. Mas a rei gosta de você, amigo. Acredita? Não, hoje já não é tanto mais. Ah, não, é? Ah, porque você veio da caveira também? Já gostou mais. Porque passa os anos, né? Vai passando aquela coisa, as pessoas começam. Aí vê que é farsa. Mentira, que a tua mulher. Olha, ele é uma farsa, ele é falso. Você acha que o Mota é falso? É escroto. Você daria a incumbência pro Mota de pegar os seus filhos no colégio? Óbvio que não. Ah, Benjamin. Mas você me perguntou. A perua do tio Mota. Quer que eu minto, eu minto. Eu esperava uma mentira. É, mas você gostou quando ele te deu o ovo de Páscoa. Ele não agasalhou o croquete? Isso! Mota? Que é isso? Quem falou? Quem que agasalhou o croquete? A italianada toda. Então. Mas, ô Benjamin, você tá sendo injusto. Ele deu ovo de Páscoa. Ele deu ovo de Páscoa pros seus filhos. Não, mas depois quis cobrar, me tomou 350 pau. Cobrou? Paguei R$300 pra ele. Você cobrou, Matinho? Puta, ovo caro. Não pagou nunca. Isso aí paga alguma coisa? Ovo caro, esse aí. Cara paga dele, alguma coisa? Que ele falou que era um ovo feito à mão. Eu vendi um videogame pra ele até hoje, não pagou? Que videogame? Caramba. Amigo, no dia que eu comprar videogame usado e teu, eu tô na roça. Comprou, quer apostar? Era um telejogo. Quanto você quiser. Você tá bom. Quanto você quiser. Logo quando eu entrei na rádio, tonto. Quanto você quiser. Eu vou comprar uma coisa de segunda mão, ainda mais teu falso. Ah, deve ter sido roubado. Então você deu pros seus outros filhos lá. Nossa, tá passando deitado agora. Ó, Rui, fica de olho. Olha aí. Você falou pra mim que era pros filhos. A rede sabe que você é mentiroso. Ah, vem aí. Videogame usado do Mota. Mas você quer conhecer um pouco mais dessa figura extremamente bacana, simpática e inteligente do Mota? Bacana. A sua chance de estar ao vivo com ele, interagindo, é no resort do Estádio 97. Se você quer conhecer o Domênico, essa figura doce, essa figura pacífica do Domênico. Passiva? Pacífico. Outro. Ah, Pacífico. Pacífico. É isso, Pará, você já é, Pacífico. Né, mozão? Você tá querendo denegrir minha imagem aí, ô trouxa? Então, mozão, um vamos. Murro, hein? Então, se você quer conhecer todo o pessoal do Estádio 97, passar um fim de semana com um monte de atividades, jogando futebol society, futebol de montão, brincando no videogame. Society. Participando dos jogos de cassino da Cassineira, brincando no Autorama da Slot Car Brasil, ou até interagindo e assistindo o Estádio 97 no primeiro, na primeira noite do resort, participando da resenha da madrugada, né? Assistindo o stand-up do Rudy Landucci, O Estudup, e pra falar a verdade, eu vou dar, e no final vai ter o decreto do Alê Oliveira. Que é um baita, baita humorístico. Essa que é a verdade. Até porque, pra falar a verdade, você que tá no metrô, encontrar o Alê, amanhã tem greve, né? Não dá, mas depois, se quiser, o Alê pode pedir o decreto, que pra falar a verdade, ele não faz só um minuto, não. Né? E Ronaldo Giovanelli, seu cavalo. É isso aí. Essa aqui é a verdade. Grande Alê Oliveira. Esse é o clima do resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Faça hoje mesmo sua reserva. Ligue na Lotus Travel 2896-4665. 2896-4665. Agora tem um plantão aguardando sua ligação. Você pode parcelar em até 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard. Apoio da Futliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futliga.com.br. Acessou? Jogou! E também apoio do Madrugão Suplementos, né, mano? Opa, isso aí, Sombra. Ó, pra você que precisa de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo, madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$149. Boa, mano! É isso aí! Vai lá no resort, vai ser bacana demais. Top, hein? Estádio 97, também no oferecimento de McDonald's. McDonald's, que dia é hoje, hein? Hoje é quinta-feira, meu dia. Hoje é quinta, RG? Meu dia. É mesmo? Quinta-feira é o dia que o Mota mais gosta. Adoro. É dia do Cheddar McMelt. É, Cheddar McMelt é um hambúrguer, RG. Carne com cebola grelhada. Sim. Molho shoyu. Sim. Queijo cheddar derretido. E pão escuro com gergelim. Opa. Tudo isso, meu amigo Alê, por apenas R$8. É isso mesmo, só R$8. Linda. E olha, com batata e refri sai por apenas R$19,90, hein? E sabadão tem novidade. Aí é o dia que o RG mais gosta. Sábado? Aliás, não só o RG, como o Alê também. Sim. É o triplo cheeseburger. Esse é bom. Hein? E domingão, o dia que o Benjamin mais gosta é o crispy bacon. Opa! O Benjamin adora. Todo domingo ele tá lá. Parte de cartão, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? E amanhã? Amanhã é dia que o Sombra mais gosta. O clássico amanhã no McDonald's é o quarteirão. Boa, Dudu. Meus amigos, é McDonald's. Olha, eu ouvi o Benjamin hoje fazendo considerações sobre a excelente partida do Ganso pelo Sevilla. De novo, hein? Saiu aplaudido. Hoje eu não vi. De novo. Foi hoje? Com Ganso aplaudido, o Sevilla vence e segue brigando por vaga direta na Liga. De novo, hein, Gansão? Que bom. Como assim que bom? Pra criticar? Os caras iam vir embora. Eu não vi o jogo nem meia hora de crítica. Eu não posso. Vamos coro de quando convém. Coro de quando convém. Quando convém? Mas Sevilla e quem? Eu nem sei. Quando convém? Sevilla e quem? Olha o Motinha, tá tentando, hein? Sevilla e Celta de Vigo. Mas aí eu tenho que concordar com a turma. Se passa a informação que ele não jogou bem, que legal. Você descasca a mandioca, velho. Gente, eu também. Quanto que joga e faça os gols e pronto, mano. Celta 2. Tá na hora, né? Já foi faz XR3. Tempo lá. Quanto que é jogo? Celta 2, Escort XR3. XR. Olá, eu sou o Alê. Amanhã vou te chamar de greve e vou te furar. Mozão, não fala. Vamos lá, mano. Agora é hora do momento sem parar. Agora funciona com o único adesivo. Rude maldito. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. O Mota tá levando a sério, velho. Ouve aí, ó. Acho que eu vou lascar esse biscoito. Eita, toda vez que eu escuto esse som aqui, eu fico ansioso, sabe por quê? Por quê? Isso quer dizer que Guardiões da Galáxia Volume 2 tá estreando hoje. Hoje? Isso mesmo que você ouviu, Dodô. Não, não pode ser. O que vocês acham, hein? Eu acho que vai ser do cassete. Boa, eu também. Caramba, mano, hoje, hein? Hoje, hein? Putz, a vida. Alô? Boa noite, Dodô. Ô, boa noite. Quem fala? Denis Pagani. Ô, Pagani, tudo bom? Fala aí, Pagas, ô, WhatsApp. Grande Pagani. E aí, Pagas, estamos aqui com a Juju. Pegou Juju. Quantas hoje? Fala aí. Até essa hora, peguei três aí, fazendo tatuagem aí na lomba de todas elas. Aí, Pagas, fala aí, Pagas, tamo aí com a Juju Peituda. Parece um cheque devolvido. Beleza, vai tocar onde aí, Pagas? Me leva junto aí, que eu tô sem trampo. Tem o Bruno também, produtor aí no Tinder, valeu. Durante o dia, quantos minutos você fica sem pegar uma mulher? Olha, Benji, eu entro aqui. Que horas eu entro aqui? Uma. Duas. Duas. Ontem tinha uma gostosa aí. Peguei ali embaixo, o seu Olavo passou, passou lá embaixo tudo. Falei, Olavo, para de olhar aí. Ah, Olavo? Ô, Pagas, e aí? Quer entrevistar aqui a Juju Peituda? Pode falar com ela aí, Pagas. Ô, Soler, quantas tatuagens você ainda vai fazer? É, eu tenho até, dá pra fazer aqui no, na sola do pé a mosca aqui, que eu tô com a ideia de fazer a mosca prensada na sola do pé. Tamo aqui com o... Posso falar o tema de hoje, Sombra? Não, não, não. Melhor não. Não, esse é leve. O esse último é leve. Foi... Tema leve? É. O último foi... Esse é leve. Fala aí, Pagas, nosso tema aqui... Não posso falar o último. Pagas, é o seguinte aqui, ó, nosso tema é bico vesgo normal. É bem a cara do... E aí, Pagas, você prefere qual? Qual que você prefere, Pagas? Encarna bem o personagem, né? Vamos lá, Pagani, que time você torce? Mas São Paulino. Se não me imita muito bem, e ele não pode nem repetir. E aí, Tricolor? Beleza, Motinha? E aí, essa pré-temporada aí? Pré-temporada aí vai ter que gerar algum resultado aí pra gente aí na frente, né? Haja porque... pré-temporada. É, então, né? Até lá. Que... Não, mas eu sou um dos caras que eu apoio muito aí o trabalho do Rogério. Eu não... Sim. Eu não tenho que... Eu não tenho que criticar, não. Acho que às vezes o Rogério pode ter mexido errado um outro jogo, ter de repente montado o time aí de uma outra maneira aí, diferente, mas eu sou um dos caras que apoia o Rogério aí. Acho que ele vai dar certo, muito certo no São Paulo. Entendeu? Acho que no contexto geral aí, eu acho que é bastante positivo. É que, infelizmente, a nossa cultura é tipo as coisas acontecerem ontem, né? Tudo pra ontem. Todo então... mundo quer em três meses o time campeão, né, velho? Então eu já não... Eu não apoio muito isso, não. Eu espero que... É tudo pra ontem e o imposto de renda é pro último dia. Sim. Belo comentário, RG. Exatamente isso. Se você fosse o auxiliar do Mito, o que, que você ia falar pra ele treinar mais pra essa temporada aí? Então, eu acho que o problema do São Paulo, até eu falo com alguns amigos meus aqui, a gente vai conversando, vai falando, eu acho que o único problema do São Paulo, hoje eu acho que o São Paulo tem a zaga acertada, a lateral esquerda também tá fixa, tá ótima. A gente tem uma grande dúvida aí na lateral direita, né? Acho que a gente não tem uma definição ainda entre o Bruno e o Buffarini. Mas eu acho que o que peca no São Paulo ali é o meio, entendeu? Acho que o meu problema ali é que nem o Thiago Mendes. O Thiago Mendes, ele passou alguns jogos, esperei algum tempo pra avaliar ele. Mas acho que o resumo do Thiago Mendes é assim, ele não ataca bem e não defende bem. E tudo que ele aí pega um, dois jogos aí, que ele faz aí uns gols, ataca e faz, pô, o Thiago Mendes é bom. Eu acho que assim, você tá tem devendo, uma... né? Você tem uma deficiência no meio ali com o Thiago Mendes, entendeu? Você não tem uma marcação forte, você tem uma sobrecarga ali que é em cima do Jusilei, e com isso a zaga fica toda exposta. Então aliás, eu sou um cara que eu colocaria mais um volante ali de marcação, né? E aí sim eu acho que o São Paulo se acertaria, porque o ataque tá eu vejo que tem sim. Alguma peça outra que você tem que mudar. O melhor jogador de São Paulo, né? Que é um cara bom também. Não é o melhor, mas eu acho que tá entre os destaques. Eu acho que o Jusilei tá jogando muito bem. Eu concordo com você também. Meter um volante a mais ali de marcação para ter a possibilidade, porque o Jusilei ele tem a facilidade de fazer tanto a marcação quanto chegar à frente também. E isso é importante, cara. Yes, exatamente isso. É que eu vejo assim, Sombra. Você olha assim o time de São Paulo. O São Paulo, exemplo contra o Cruzeiro, que eu acho que foi o melhor jogo do São Paulo aí do ano, né? O São Paulo se propôs aí a. Não tinha muito o que fazer, mas ele foi pra atacar e o que ele fez foi bem feito naquele jogo, né? Decidiu, fez uma proposta bem feita. Mas você percebe que é assim: você sobrecarrega o Cueva. E você não tem um cara que marca. Então o que acontece? Você pega o time, se você pega qualquer time contra o São Paulo, você faz uma marcação forte em cima do Cueva, e você não. Nos nossos outros volantes e meias que sobram, ninguém faz nada. Aí você deixa o Prato isolado lá na frente, você deixa o Luiz Araújo isolado na esquerda e você deixa o Wellington nem isolado na direita. Perfeito. O meio de São Paulo não existe. Aí você tem o Jusilei que tem que se matar e ficar marcando e tentando aí sair com bola de qualidade. Sozinho. Então, assim, eu acho que a gente tá com aquele vácuo. Eu acho que o Rogério Ceni, ele vai achar esse cara ainda, vai buscar esse cara, não sei aonde, acredito eu que aqui no Brasil. E acho que a maior preocupação nossa vem segundo um zagueiro reserva aí, que eu acho que a gente tem ainda algumas incógnitas aí no, pra, como reserva, né? Tá certo. Soleta incógnita. Pagani, um abraço pra você. Obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Abração, mandar só um abraço pro Bahia e parabéns aí pela viagem que ele conseguiu aí, que ele merecia. Eu tava torcendo bastante isso por ele. Boa. Boa, velhinho. Mas vai aproveitar bastante. Fiquem com Deus aí. Valeu. Valeu, Pagas. Vamos pra Maresia. Vamos lá, mais um ouvinte, Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Ó, hoje. Ô, rapaz, eu ouço essa trilha e logo penso, Guardiões da Galáxia Volume 2 está estreando hoje. Tá aí, gente, chegou. Quero ver todo mundo no cinema, hein? Alô. Alô. Quem fala? Henrique. Ô, Henrique, tudo bom? Tudo. Henrique do quê? Henrique Crisóstomo. De novo? Como assim de novo, produção? Quantas vezes? Qual o problema de ligar de novo? A produção fala com ar de indignação. Achei. Deselegante, né? Deselegante. Ele tem a mesma chance dos demais. Quatro vezes conseguiu. Não, fica aparecendo aquela pessoa que você recebe a visita, tudo bem, faz um mês que a pessoa visita foi lá, vai lá de novo. Porta, né? Não, e você chega lá, de novo? Você aqui, velho. O cara fala, você aqui. Tem cara que fala assim, pô, eu tento e nunca consigo falar. É. Tenta duas vezes, desliga, velho. O cara tem o cara insiste. Você abre a porta com aquele pega ladrão lá e não tira o pega ladrão. A indireta foi pra mim, né, RG? Você falou que fica com a cara torta, né? Fala na cara. Ah, não, ninguém falou de você. Quem gosta de você é humano. Eu gosto, gente boa. Segue, Dodô, palmeirense. Verdão. Ô, velhinho. Oi. Alô. E aí, velhinho, o que você achou do jogo de ontem? Conta pra nós. A gente falou bem no comecinho aqui, não sei se você estava ouvindo aí. O que você achou? Conta pra nós aí. E tudo. É, o jogo foi bem tenso, né? O primeiro tempo, eu achei que a tática deu errado, ele mexeu bem. E o segundo tempo foi praticamente perfeito, Palmeiras. Pelo amor de Deus! Não, Zé. Isso, Zé. Você imagina, 11h30 da noite. O bicho pegou, hein? Eu já tava com a luvinha na mão, vamos embora dormir. O Zé tava no banco? Não, você não viu o lance. Ele correu pra proteger os caras lá. E eu falava pro Felipe, bate na cara desse Uruguai e fala, o Palmeiras é grande. Aí eu cheguei na grade, o menino gritando, eu tava sem o aparelho auditivo, eu não ouvi. Eu falava, não bate no menino, pra que essa violência? Vocês usavam um centro auditivo Telec? Benjamin, isso era 11h30 da noite, você imagina pra um senhor da minha idade correr com frio. Pô, mas não fala isso, você ferra eu, o Dodô, o RG, o Mota, o Baio. Pelo amor de Deus, Domingo. Ferrou, cara, ferrou. Você tornou 90% do programa aqui, cara. A vida ferrou, né? Ô, Dodô, você jogou nós lá pra baixo. Aí imagina você com a sua idade, correndo atrás do Felipe Melo, com 10 uruguaios gritando e só eu que falava espanhol. E o Borra com 22 anos de idade. Comparado, Borra. O Borra não faz gol, não defende o Praz. Eu falava, menino, não bate nele. O Praz apanhando e o Borra assim, parado olhando. Pelo amor de Deus. Ah, tem uma foto. Ali é uma situação que, se eu sou jogador do Palmeiras, eu mostro a foto pra todo mundo e falo, vamos pegar esse... pra não usar o termo, né? Pegar esse porra aí, velho, no vestiário aqui, vamos dar uma surra de toalha molhada. Não, sem querer gerar nenhum tipo de conturbação, aí, mas pô, assim... vai apanhar todo mundo, né, velho? Você acha que, assim, o elenco depois vai olhar, ó, o cara nem defendeu a gente, ficou lá parado olhando. Ah, mano, tem que sentar a porrada em todo mundo ali. Presta atenção, ó. Ô, meu velho. Maluco, maluco. Amigo, tá na briga. O que você achou do treinador lá aqui? Amigo, tá na briga, a gente pergunta depois. Que é, dá voadora, já dá voadora. Mas o Borja ficou olhando, véio. É isso? E outra, uma confusão generalizada, velho. Você sabe que você vai tomar mais cedo ou mais tarde uma porrada. É. Então é escolhe um e dá uma voadora, velho. Mano, Benjamin, acontece uma coisa dessa e você vê o Mota acuado ali na grade. É, o que vocês aí, pacificamente, Benjamin, mano, ai, meu Deus, fariam pra defender o Mota, beija? Ah, liga 190. Eu defenderia, mano. O Mota, mano. Eu? É você, eu tô falando com você, rapaz. Pô, já não basta me expulsar da Hebraica, não presta atenção quando eu falo. Não, vou te falar, eu não convidou, faria nada. Eu não falaria nada, não convidou, não. Eu não falaria nada. Eu não salvaria ele, não. Agora, ô, velhinho. Tadinho, você deixou a Mota morrer? Olha, eu tô falando pra vocês faz tempo, não vale o pão que come. Você deixou a Mota morrer? Essa é como você ficar com a mão suja de sangue. Não tem problema, é só ir na torneira e lavar. Ele é falso. Nossa, sujo, cara. Ele é falseta. Nossa. O Rudy, quando me alertou, achei que o Rudy tava plantando crise no programa. Ele é falseta, velho. Tava plantando crise. Ele é nota de 3, cara. É. Ele é quinta coluna. Quinta coluna. O que você achou do treinador lá? Que desabafou no final na coletiva, você chegou a assistir? Não cheguei a ver, que eu tive que ir pra escola e eu não chegou a ver. Não chegou a ver. Bradou. É, ele ficou bem nervoso. Bradock. Bradock. Pô, eu vi Bradock, cara. Ô, meu, na hora da briga, por que o Mina foi pegar o tripé? Chuck Norris ou Steven Seagal? Chuck Norris, acho que é mais clássico. Chuck Norris. Chuck Norris ou Charles Bronson? Charles Bronson é mais classe. O Romero ainda, tem, né, que chamar um dos dois pra Charles matar Bronson a bola, né? Charles Bronson é o cara, velho. Charles Bronson é o Clint Eastwood na série Dirty Harry. Continua com Charles Bronson. Aí eu fico com o Clint Eastwood no Dirty Harry. É que o conjunto da obra de Clint Eastwood é uma coisa. Qual que era aquele qual que era aquele filme clássico do Desejo de Matar? Desejo de Matar. Tem um e o dois, né? É. Um, dois? Não tem até o 10? Tem o 3. Tem o 3. Eu tô de matar. Um, dois, quem? Três. Que os caras matam a mulher dele, ele vai morar naquele bairro. Vai se um, dois, três. Aí ele compra uma arma e vai matando todo mundo. Eu três também. O três é legal pra caramba. É. Ô, amigão. Bom. Oi. Fala aí, Sombra. Não, eu só queria saber se você quer comentar mais alguma coisa sobre o porco. Não, deixa a oportunidade pra outros ouvintes falar também. Tá vendo? Olha aí. Fair play, tá vendo? Isso é ouvinte bom, hein? Cara, liga no dia que esse... o Palmeiras foi o maior jogo do ano. Não, mas o Lolo pegou um milhão de ouvintes. Não, eu queria saber por que o Mina foi pegar o tripé do cara lá. Porque o cara tinha pego o tripé pra bater nos jogadores. Isso é um absurdo, né? Eu não vi essa cena. Pelo que eu sei, tá querendo acusar o cara. Não, eu queria saber por quê. Eu nem entendi. Na hora da confusão, você vai pegar uma barulho. Tinha jornalista pegando o tripé pra dar nos jogadores do Palmeiras. Ele viu, foi lá e pegou o tripé. Aí o Mota cantou: Mina, seu tripé é da hora. Ô, Vampeta, já tentaram pegar o tripé do Rincon, velho? Vamos tentar o Rincon. O Mota já quis pegar o teu tripé? Com certeza, né? O beijo, né? O Rincon, tem a saroma, né? Quando velho, quem que pega aí, isso, velho? Pera aí, pescocinho, né? Falar pescocinho. Eu que ele tava trazendo lá. Pera aí, o cara de sapo. Ô, Traquinas, fica na sua aí. É o sapo de óculos, né? É, quem tem cara de sapo é você, pera aí, né? Pera aí, tá com a blusa do seu vô aí. Deixa eu falar com vocês aqui. Ah, inchado dizer, você tá com a pinga? Blusa pro seu lado aí. É uma aí, quadra de gamão. Tá com a blusa do seu lado aí, né? Ontem uma vez que o Rincão tirou as palavras, né? Mano? Apareceu a Marco Vick, né? Ela veio assim, ó. Olha só, não, Magrana. Abraço a Rico aí. Peraí, Bambi, peraí, Bambi. Tá contando aqui. Quem fala só de saroba aqui é você, não sou eu. Peraí, Bambi, tô contando a história aqui, perguntando aí. Fala, beija. Oi. Vai lá, ô. Ô, Crisóstomo, um abraço pra você. Bom, obrigado, Claudio. Deixa eu fazer um merchan rapidinho, hein? Faça um merchan. É. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Todo dia é de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Parabéns. Eu queria mandar um abraço pro Rudy Landucci aí, que eu já falei que sou fã dele aí. É nóis, Cris. Tamo junto. Pegando. Cris. Safado. Nossa, gosta de um garotão. Eu pego mesmo, velho. Cara, porra. Gente boa. Ele é o Mônio. É o quê? Ele e o Otto são os melhores humoristas aí da rádio. Engraçado. Eu? Sem graça no planeta. Ronaldo Manelli, manda um abraço pro cavalo aí. Ah, seu cavalo, é que você chama um cavalo. Tem pescoço de um seu cavalo. Pô, agradecer o 100 que me entraram lá no Instagram. Seu cavalo. Fizeram uma campanha e entraram 100 pessoas. O que foi, moça? No meu Instagram entraram 100. Alguém entendeu o que ele disse aí, rapaz? É que ontem os caras ficaram zoando meu Instagram, né? Ah. Original Mota lá. Aí eu ganhei 100 de ontem pra hoje. Obrigado, valeu. Valeu, Crisóstomo, um abraço. Ganha 50 mil num dia. Que nome bonito. Crisóstomo Colombo, né? Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Verdade. Ó. Eita, ó esse som. Só pensando aí que os heróis do cassete da Marvel já estão salvando a galáxia, porque já chegaram nos cinemas de todo o Brasil. Sabe de que eu tô falando? Sim, os Guardiões da Galáxia, estreia hoje! Não parecia só, né? Não, eu queria saber o seguinte... Parecia o comecinho do Bruce Beat. É verdade. Queria saber se pode mudar de lugar, tio. Pode ir pra outro lugar. Alô! Pode, você quer trocar com o Domênico? Qualquer um eu tô trocando aí. Ô, Ale, ninguém gosta de ficar do lado. O Ben já queria trocar com você pra ficar do lado do Mota. Mas o que é isso? É tipo um trote? Tipo um pascu? Ficar do lado do Mota? Pascu é bom. Pra quem tá chegando, é isso? Mas você não tá chegando? Ah, Alô? Aí a produção, alô? Abrindo a porta, média, empurrando, gente. Você, ó. Tá vendo? Silêncio, quem fala? Você vai ganhar adicional de insalubridade, fica tranquilo. Everton do que, Everton? Everton Rodrigues Coelho. Quantos anos, Everton? 35. RG número 2, 3.5 hoje. Hoje. Ah, lebre é melhor, hein? A lebre é sensacional. É. Negócio de coelho. Ah, oh, sensacional. R. Negócio de coelho não dá nada. Zero. Oh, vai lamber o azulejo. Que piada de merda, amigo. Vai procurar um. Não. E o bairro? Qual é o bairro? Essa daí o Benjo acerta fácil, hein? Vila Mente. Vila o quê? Mente? Vila Mente. Ah, ele mente. Peraí, o cachorro tá latindo. Sensacional. Meu cavalo. O cachorro tá latindo, não deu pra entender nada. Vila? Mente. Mente? Para, moto. Eu não entendi se é Mente ou é Mendes. Mente sou eu. Pô, se é que eu tô ouvindo, é Osasco, Vila Mente. Não é, Benja. Cara, pega o cotovelo. Ah, mas tá louco. Os caras cara Picuíba tá ali. Coisa de vida. Ah, é. Pô, você tá louco. Coisa de... Tem uma parte de Vila Make que tem, pega os Osasco, sim, viu? Tem sim. Ah, então não errei, velho. Porra, meu. Tá louco? Eu trabalhei lá. Posso pôr na internet pra tirar dúvida? Pode. Pode ter. Ela tem uma parte com Osasco, é igual aqui tem um lugar em Guarulhos, que é uma parte é Guarulhos e uma parte é São Paulo. Não, olha, acho que tem até no Wikipedia, tem pode Vila Menque. Então veja. Tá aqui, Vila Menque é um bairro localizado no município de Osasco, Osasco São Paulo, Brasil. Falei. Se dá em homenagem, lá, o seu nome se dá em homenagem para Antônio Menque, cidadão que lutou pela emancipação de Osasco. Eu falei, eu trabalhei lá, pô. Ah, pensei que ele tinha inventado a bala de Menk, entendeu? Ah, sensacional! Sensacional, hein? Traz uma corda! Corda! Aí, RG! E amarra você pelo pescoço, seu imbecil? Ah, não, RG, foi violento. Deitou no rude, hein? E amarra o Honda. Tira o Honda. Deitou. Aí. Tá bom, meu velho, e o time? É Corinthians, Dodô. Ah, Coringão, mano. Chupa Coringão. Antes. Olha a cara de idiotas, cara. Coringão, mano. É nóis. É nóis, é nóis. Ó, amigão. Antes e depois. Tá chegando o primeiro jogo da final, hein? Corinthians e Ponte Preta, domingão, 4 da tarde em Campinas. É tudo nosso. Ponte tudo Preta nosso, eliminou cara. Já o Parmeira, eliminou o Santos. Coringão vai ter que vingar os nossos co-irmãos aqui, cuidado, mano. Cuidado com a macaca, hein? A Ponte Preta só pegou time baba, cara. Só pegou time fácil. Agora acho que vai pegar mais um, né? Eu acho que segunda-feira você liga aqui pra falar. Mas o Corinthians não perdeu pra Ponte. Cuidado, hein? O jogo foi 1-1 em Campinas, quando o Corinthians teve a possibilidade de jogar com a Ponte aí no Campeonato Paulista, empatou. Ponte Preta é difícil, né? Mas eu tô confiante que o Corinthians vai ser campeão, cara. O Corinthians podia tomar uns 3 no primeiro tempo pra empatar no segundo, né? Não. Se tomar 3 no primeiro, mano, vai virar nunca. Não empata nunca, velho. 3 do Romero pra eu deitar no Ale aqui segunda-feira. Que jeito, velho. Ele fez 2 no ano. Como é que ele vai fazer 3 no agora? Jogo, tá guardando pra final. Tá guardando pra final, velho. É igual Keniano. Você vê Keniano na largada junto com o Superman? Não. Os caras deixam o Superman, o Coelhinho. Isso. Sabe, o Chapolin. Todo mundo dispara. As comparações do mano são as melhores. Na hora que chega aqui no centro da cidade, aí os Keniano começam. Ó, dá licença que eu tô passando. Na subida da Brigadeira. Na subida da Brigadeira. O Coelhinho não fica, mano. Não, e o pior, não, o Coelhinho nem chega lá, velho. O pior não é isso. É a cara dos quenianos. É, os caras sofrendo e eles dando risada. É, os caras com aquele sorrisão largo, sorrisão, né? Dando tchau. Os caras param de tirar selfie no meio da prova. Pede um Mac. Verdade. Mas, ó, amigão. Fala aí, mano. É, o Corinthians ele tem que ficar ligeiro, hein, cara. Temos 8 jogadores pendurados aí pra essa partida, cara. Qualquer jogador que não seja o Cássio, o Pablo ou o Balbuena, que tomar cartão amarelo, ficará de fora da próxima. Quem não pode ficar de fora, cara? Pra falar a verdade, nenhum, né? Porque não tem na reserva, não tem pra repor a altura. Mas provavelmente, pelo menos, acho que uns 2 vai ficar fora, viu, mano? Será, mano? Eu acho que vai, porque vai ser um jogo mais pegado no final de semana, entendeu? Então, cara, mas aí que eu penso, se a gente parar pra analisar, 80% dos cartões amarelos que os jogadores brasileiros tomam é por burrice. Ou a comemoração que ele tira a camisa, ou o cara sai do gramado pra fazer qualquer coisa lá fora e depois não pede autorização pra voltar. Ou ele peita o árbitro porque ele queria uma falta e não, o árbitro não deu. Ou ele fez uma falta imbecil que não precisava ter feito. Eu acho que a gente, o Corinthians vai levar esse cartão amarelo mais por reclamação. Então, é uma burrice, pelo né, cara? Pelo que se desenha assim, a trajetória dos jogos que aconteceram do Corinthians, entendeu? Mas o árbitro também tem que relevar esse tipo de situação, sabendo que tá todo mundo aí pendurado. Como evita assim, levar cartão, né, velho? Ah, não estraga a final, ah, né, mano? Para, mano. Ah, tá vendo? Quando fala... Tem que levar Para, vai. Não é não, velho? Ah. É lógico. Oh, vai estragar a final, mano. Mais de 45 mil ingressos vendidos aí, cara. É, pra falar a verdade, já só tem os camarotes aí que são aqueles mais caros. A partir de R$480. Em 45 neto, né? minutos, a torcida do Corinthians esgotou os ingressos pro próximo jogo. Não dá pra estragar essa festa, né, árbitro? Não. Eita. Mas é verdade. Não, olha, já pedindo arrego, hein? Só não pode sair pros pênaltis, hein, mano? Porra, oh, vem mano, cá, a Ponte Preta aí, já chegou em final de Paulista algumas vezes, né? A terceira, quarta 77, vez. 79, 81. 2008 com Palmeiras. 77, 79, tomou dois fumos do Corinthians, né? É. 81 tomou do São Paulo. É, então, 88 foi do São Paulo. Do ah, então Palmeiras. Chegou cinco Palmeiras. Vezes, é isso? Ah, eu não sei, cara, mas assim... Lá vem. Muito tanto bate até que fura, uma hora ganha. Tanto bate até que fura. Uma hora ganha. Uma hora vai ganhar. Uma hora ganha. Vai agorar outro, Marreco. Quanto tempo São Paulo não ganha mata-mata do Corinthians? Ai. Faz tempo. 17 anos, cara. 17 anos. Ano que vem vão tirar a carta. Faz tempo, mas... Aí vai chegar o próximo ano, o Sombra vai vir, tá perdendo de farinha aí. Só que é o seguinte, essa estatística aí... Não entra em campo no domingo contra a Ponte Preta. Nossa, deitou. É só isso. Não, mas ele dá uma jorrada em você que você tá querendo tirar a zinha de fora, já tomou uma escovada. Que jorrada? Isso aí faz xixi sentado, para. Como xixi? O Sombra parecia aquele jacaré, sabe? Ô, Domênico, sabe aquele brinquedo que tem na, nos shoppings, geralmente? Ah. Que é aquele jacaré que põe a cabeça pra fora, você dá uma marretada e ele volta? Sei. O Sombra era o jacaré, o ouvinte era o cara com a marreta, velho. As comparações do Bertão. Everton, um abraço pra você. Tempo esgotado. Tudo de bom. Tempo esgotado. Legal, o Alessio tem contratado o Alê, bacana pra caramba, cara. Também gostei, velho. Obrigado, irmão. Você gostou, Motinha? O Mota tá adorando. Eu adorei. Eu vou ser muito sincero. Não vai, não. Puta, eu gosto de assistir o programa do aqui com o Beija Direto. Obrigado, velho. Valeu. Obrigado, hein. Vou fazer os merchan e o Sombra. Claro, faça. Vai do merchan. É, só... Nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção de versão. Você ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme pra parar de feder. E todo dia de clássico no McDonald's. Você ganhou um par de vouchers da Mac oferta do McDonald's pra não passar mais fome. Certo. É porque ô, quando RG, a pena um molha, né? Aí, moto, que saco, né? Qual é o nome dela? Shirley. Chile? Chile hoje vai ver o espaguete no molho, né, velho? Oh, aproveitando. Já vai. Mas ela prefere um pene. Aproveitando, vai ter uma turma de palmijão, né, com ela também. Quem não? Dois. Aí eu vou ficar com pene e dois. Isso aí depende. É né? Um pene e dois? É, dois pene. Pene. Pene. Eu posso responder? Bem, já tenho pene. Pene. Valeu, Everton. Falou, Sombra. Um abraço. Cara. Abraço. Falou. Esse foi o momento sem parar. Ô, oh, legal. Que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial. Sim. Todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado. Imagina entrar VIP... E ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar que ser VIP é um baita do conforto? E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Você, inclusive, pode consultar a loja mais próxima no site semparar.com.br. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 da Energia 97 FM também tem oferecimento do Extra. Extra, olha só, tá ouvindo a alegria da torcida aí? São as ofertas campeãs do Extra Gol. Mais torcida. Que o Mota faz isso, derrete o microfone. Olha, os melhores preços pra você encher a geladeira de alegria com a sua Budweiser e fazer um brinde com os amigos pra cada gol do seu time. E no Extra Gol não existe torcida adversária. É todo mundo torcendo junto pelo melhor sabor e as melhores cervejas que batem o bolão. Então, ô Betinho, Roberto Capreza, olá, vem pro Extra Gol e se prepare para curtir o melhor do futebol com os amigos e uma Budweiser gelada na mão. Ai, meu amigo, aí não tem jogo ruim, não. Cada gol um brinde, cada jogada bonita, uma gelada deliciosa e no final do jogo, hora da resenha com mais Budweiser gelada na mão. Aliás, com tanta cerveja gostosa por um precinho simplesmente imperdível, até erro do juiz vai merecer um brinde. É só alegria, né? Vem pro Extra Gol, você merece esta economia. Torcida brasileira, mas não esqueça, beba com moderação. Mandar um abraço, um beijo pra minha amiga Paula Spuch, octacampeã de triatlon no Brasil, pros filhos dela, o Rafa, o Shell, toda a família Spuch no carro nos ouvindo. É nóis, é Extra, Zombinha. Legal, é isso aí. Olha, amanhã, sexta-feira, a partir das 9 da noite, vai acontecer a final do troféu do interior do Campeonato Paulista da Série A1 entre os times Santo André e Ituano, amanhã, tá bom? E a decisão, além de dar ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2018, também vai inaugurar a nova iluminação do estádio Bruno José Daniel de Santo André. Você é aí do Bruno José Daniel, aí da região de Santo André, do ABC? Então, amanhã tem inauguração da nova iluminação do estádio, tá bom? Há 6 anos o Santo André não jogava lá, há 6 anos não ocorriam jogos, não é que não jogava lá, não ocorriam jogos noturnos, e agora vai ter uma nova iluminação. E o mais bacana, no intervalo dessa final de Santo André e Ituano, quem estará lá? Quem estará lá? Rudy Landucci. Rudy Landucci, Provolone, quem mais? Ale Oliveira. Ale Oliveira, e quem mais? E o maior mito de todos, Maurício Borges, vulgo, mano, meu Deus. Muito obrigado, mano. Ele que sabe porque os quenianos correm muito. É verdade. Então, olha, estarei lá. Amanhã, se você for no jogo, amanhã indo ao jogo, no intervalo, vai ter uma participação especial, né, com o Ale Oliveira, com o Rudy Landucci e o Mano, no intervalo da partida no Bruno José Daniel. Boa. Tá bom? E fora é que é a aí. Final, hein? A final. O Santo André vai virar em cima de tudo. É isso aí. Boa. É a Prefeitura de Santo André mostrando que dá pra fazer e fazer do jeito certo. Deixa eu ver aqui, tem mensagem? Tem mensagem. Peticeiros do Estádio 97, que é o Walter de Guarulhos. Sombra, eu queria saber qual que é a reivindicação do São Paulo. Tá fazendo greve aí, 3 semanas sem jogar bola, como que é isso, cara? O que vocês estão reivindicando? Ai, chupa, então. Mano, tá tomando hormônio pra aquecer a bunda, né? Isso, deitou em todo mundo aí, olha. É a Graciane Barbosa do chamou de bumbum guloso, né? Sim, se você soubesse... A Graciane Barbosa. Se você soubesse o motivo pelo qual tô tomando hormônio, você não faria brincadeira, olha. Palhaço. Olha! Ai. Vamos lá. É pro seio, 48 não é pra bunda. Mais mensagens no nosso WhatsApp, oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Fala, amigões, tô aqui escutando esse comentário aí do RG tentando defender o Bruno Henrique aí. Você não assistiu o jogo não, mano? Na boa, sim, sou santista também, gosto dos seus comentários, mas, meu, o cara ontem, ele não comemorou porque a torcida tava vaiando, e tem que vaiar mesmo, o time não tá jogando nada, cara, nada. Eu acho que o Dorival, os caras já não tá aguentando mais o Dorival, entendeu? O que vocês acham? Um abraço, Alex, santista. Não é assim. Como não tá aguentando o Dorival? Olha, segundo as fontes do RG, está existindo um excesso de maleabilidade. Minhas fontes dizem que não é assim, não. Pera, vamos devagar com a dor. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp, oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, galera do estádio. Olha só, sou palmeirense. Palmeiras hoje tem o melhor elenco da América, do continente americano. Não tem time com um elenco melhor do que o Palmeiras. Isso é fato. Só que Palmeiras não será campeão da Libertadores e temos um responsável. É esse bundão, esse medroso externo que a gente tem. Não dá. Aí, que entra no meio de um time de vaso igual o Peñarol é muito ruim. Rodrigo Palmeirense, vamos que vamos, Palmeiras. Vamos tentar, né? Mas com esse Eduardo Batista aí vai dar ruim no final. Aí, tá vendo? A gente vê. Pô, até quando o cara vai bem, o cara não tem apoio, pô. Tem jeito. As tentativas de defesa do Eduardo Batista por parte do Domênico são em vão. Ruim, cara. Agora defendeu o Bruno, né? Mas Domênico tá naufragando com esse barquinho. Ah, mas eu não defendi. Eu só acho o seguinte. Ontem ele foi mal no primeiro tempo, muito mal mesmo. E eu vou dizer uma coisa, Angê. Se o Palmeiras ontem não conseguisse pelo menos um empate... Eu acho que ele, não sei, na cabeça dele, podia rodar, hein? Com certeza. Acho que rodava, hein? Com certeza. Tem uma cara que sentar no cavalinho. Voltar de lá com duas no coco? Não, porque o RG, da forma que jogou. Porque você perdeu um jogo, jogando bola e com um esquema já tático definido, tudo bem. Nós estamos em abril, vamos indo pra maio. Sim. O Palmeiras não tem esquema definido, gente. Você não viu a mala que ele tava lá no busão? Geralmente jogador é verdade. Jogador geralmente vai com aquela malinha de mão lá, bagagem de mão. Ele levou aquela mala de viagem grande. E essa mala aí, você vai levar hoje no cinema lá pra ver o Guardiões da Galáxia? Opa, Motinha, tá comigo. Opa, vamos lá, Motinha. Galera, olha só que do cacete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão de volta nos cinemas em novas aventuras pra salvar mais uma vez a galáxia, hein? Sabe quem são? Quem? Eles são os Guardiões da Galáxia. É isso mesmo. O Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios, hein? Hoje, RG, já podemos finalmente saber se o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem. É hoje. Ou se a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas. Já podemos conferir também os comentários sinceros que o Drax vai fazer. Isso e é também bom. As enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter. É, rapaziada, sem contar que a trilha está incrível. Do cassete mesmo, olha lá, ó. Boa. Ó. Show, hein? Então não percam, hein? Guardiões da Galáxia Volume 2. Hoje em todos os cinemas do Brasil. E ó, vou comparar com o pessoal aqui do programa, porque nós somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia. O Domênico é como se fosse o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas empolgantes. O Sombra é o Rock, baixinho e com cara de bonzinho, só que o cara é bem invocado mesmo, hein? Enquanto o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra o RG número 2. Cirúrgico, pontual. Agora o Motinha é como se fosse a Gamorra, que é a mina da galera aqui, a mina do Estádio 97. Já eu me pareço muito com o Drax, um cara muito forte que fala o que vem na cabeça toda hora. Por isso, somos mais que uma equipe. Somos uma família. Guardiões da Galáxia Volume 2, hoje em todos os cinemas do Brasil. Boa, é isso mesmo. Estádio 97 chegando ao seu final. A pegação aí em cima do Alê vai parar agora. Será? Obrigado. Você tem certeza disso? Aí vai pra casa. Você tem certeza disso? Você vai pra casa com moto? Hoje eu vou fazer espaguete. Não vou, não. Vai usar o molho do Alê. Gostaria de reivindicar espaguete Alfredo. Novo posicionamento na arquibancada aqui. Vamos revezar. Todo mundo tem que ficar um pouco moto. Faz ao vongo, que ele vai gostar, Montinho. Você gosta? Acho que você podia trocar com o Rude, né? Amor. Vou trocar. Amor. É. Você gosta do Vongole ou... Sombra, muito obrigado. Alfredo. Eu prefiro ficar ao lado do RG, que a gente tem uma amizade já. Ele é um escada bacana. Não por nada. Mas outra coisa, eu acho que a gente tem que favorecer o amor no programa. Quem sou eu pra ficar no meio dos dois? RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Apoio de fitcamisetas.com.br. Ele, Everton Rodrigues Coelho. Everton. Boa! Três dias úteis a partir de terça-feira que vem, porque amanhã é problemas de locomoção na cidade, né? Então, a gente nem conta amanhã, tá bom? E segunda é feriado. Estádio volta... Amanhã, com greve, com tudo que você imaginar, nós vamos estar aqui fazendo o programa. Vem trabalhar a pé. É, aqui ninguém derruba, não. É. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Quarteirão por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Tem um pequeno intervalo político, na sequência, Night Sessions. Tchau. Boa noite, eu me chamo Ciro Gomes, ao longo dos últimos 37 anos acumulei uma experiência de ex-governador, ex-prefeito de uma capital, ex-deputado estadual duas vezes, ex-deputado federal, ex-ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, ex-ministro da Integração Nacional do presidente Lula e duas vezes concorri à presidência da República. Eu não lembro disso por qualquer tipo de vaidade, apenas para dizer de onde vem a experiência com o que eu olho esse momento difícil do nosso país. Também gosto de dizer, vendo o que tem acontecido no nosso país, que são 37 anos sem nunca ter respondido a um inquérito, nem sequer para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação. Mas hoje eu estou aqui com as minhas companheiras de partido, mulheres de grande valor, para discutirmos essa vida difícil por que passa o povo trabalhador brasileiro. A partir da Miguelina, a Zezé, que é uma pessoa que acumulou uma experiência imensa nesse assunto tormentoso que é a questão da Previdência, Paulinha, nossa jovem prefeita de Pombinhas, em Santa Catarina, faz uma administração que nos enche de orgulho. É, aqui está a nossa governadora, vice-governadora da Paraíba, Lígia. Marta Rocha dispensa apresentação, a deputada que nos enche de orgulho. E a Creuzeli, nossa querida companheira, que fala pelas mulheres, mas fala também pela negritude. Nós vamos conversar aqui sobre as coisas do país. Ciro, eu sou prefeita de Bombinhas e a nossa gestão tem sido consagrada por muitas organizações de credibilidade do nosso país. mas nós não conseguimos resolver os grandes problemas das pequenas cidades. As pessoas precisam de empregos, nossos jovens precisam de oportunidades, as cidades precisam se desenvolver economicamente. Mas, concretamente, falando na linguagem mais simples, o dinheiro não chega nos nossos municípios. Paulinha, os impostos brasileiros explodiram nos últimos 20 anos em função de uma explosão igualmente assustadora da dívida pública, por causa de uma loucura de política de juros que continua em vigor no nosso país. E aí, a Constituição de 88, que queria que fosse municipalista, acabou sendo fraudada e hoje praticamente todos os dinheiros estão concentrados. Mesmo a União Federal não paga direito à saúde, que não tem atualização há muitos anos, não paga direito à segurança pública, o povo anda com medo, e nós precisamos redesenhar esse pacto federativo no Brasil. Essa tem que ser uma tendência de um projeto novo. Eu venho da Paraíba, é terra de gente forte e trabalhador. E o governo do estado vem trabalhando muito, fez o ajuste fiscal, mantém as obras em andamento, salário em dia, construindo estradas para todas as cidades, tirando do isolamento, mas nós temos uma preocupação com o futuro do nosso trabalhador, com o emprego no nosso país. Veja, minha governadora, eu dou testemunho de que essa coisa séria e competente que você mais o Ricardo tem feito na Paraíba são a prova de que decência e trabalho produzem resultado. Mas eu sustento que nós não devemos aceitar nenhuma mudança institucional relevante, especialmente na vida do trabalho, feito por um governo que não foi escolhido pelo povo. Porque nós temos hoje 13 milhões e 500 mil desempregados no Brasil e quase 8 milhões de pessoas já em condição precária. Se você fragiliza a proteção social das leis, você vai fazer o aviltamento dos salários e vai destruir décadas ou quase séculos de conquistas da nossa sociedade trabalhadora. Oi. Me chamo Miguelina Vec, sou a presidente nacional da Ação da Mulher Trabalhista e vice-presidente nacional do PDT. Esse governo ilegítimo exterminou todos os aparelhos públicos de proteção e fomentação de política pública para a mulher. Infelizmente, nós não temos mais, mesmo que com status de secretaria especial, nós tínhamos um aparelho público no país que podia gerar política pública, inclusive se relacionar com os ministérios, fazer uma intermediação entre os ministérios dessa política. Política de combate à violência para a mulher, que é tão grande nesse país, da saúde integralizada da mulher, e hoje nós não temos nada. Tendo em vista tudo que tu construiu quando teve com o poder na mão e a forma como tu vê as mulheres, o que que tu me diz de como se poderia fazer um país mais justo e igualitário? Olha, Miguelina, se nós não empoderarmos, e se trata disso mesmo, de dar poder ou repartir poder, porque ninguém dá nada de graça. Uma democracia não é um regime de concessão, é um regime de conquista. E eu, prefeito de Fortaleza, metade dos meus secretários eram mulheres. Governador do Ceará, metade dos meus secretários eram mulheres. Porque eu não acredito em conversa fiada, a não ser repartir o poder real. E um dia qualquer que eu esteja, mas nós precisamos agora lutar para restaurar no centro do poder brasileiro um lugar de representação, porque a questão da mulher no Brasil é o corte da democracia que não temos, da democracia capenga. A mulher tem uma dupla jornada de trabalho, a mulher recebe 70% do que o salário pela mesma atividade que faz, de maneira que, se queremos fazer da democracia brasileira um fato e não uma promessa de retórica, é preciso dar passagem e empoderar as mulheres. Enquanto nós estamos aqui discutindo uma fração dos problemas brasileiros, nos palácios de Brasília, trama-se todo dia contra os mais frágeis do Brasil. Contra os trabalhadores, contra os mais pobres, contra os aposentados. A propósito, Ciro, o governo federal pregou uma tremenda mentira dizendo que existe um déficit na Previdência. E todos nós sabemos que isso não é verdade. O que você pode dizer para nós, para os nossos aposentados? Zezé, minha companheira, você tem toda a razão, nós precisamos ajudar o nosso povo a entender. Se você somar a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, mais a contribuição patronal, mais a contribuição dos trabalhadores, mais a contribuição do setor público, que são aquilo que a lei criou para financiar a Previdência Social, mais do que paga, sobra quase 28 bilhões de reais. É evidente que um dia desse nós vamos ter que discutir generosamente, sem parte prévia, ouvindo os trabalhadores, ouvindo os aposentados, o futuro do sistema previdenciário brasileiro, porque a nossa população está envelhecendo. Mas jamais em cima dessa mentira de que há uma urgência para fazer, porque hoje eles tiraram 30%, ou seja, quase um terço do dinheiro, para jogar na agiotagem oficial. Silvio, Brizola acreditava que a educação é a vacina contra a violência. Enquanto isso, no nosso país, a política política de educação pública sofre um verdadeiro desmantelamento. Professores mal pagos, redução de programas, greve. Será que a educação não é a melhor política e o melhor investimento, já que ela estrutura outras ações como a segurança pública? Não há a menor dúvida, Marta. Você, com a experiência que tem, afirmou com muita lucidez. Se nós tivermos um real para investir, sacrifiquemos tudo, mas investamos esse real na educação. E tem que ser uma educação pública de qualidade, porque a pedagogia que se oferece hoje ao aluno da escola pública não é a pedagogia que o mundo moderno pede. E nós precisamos aumentar o gasto por aluno ano. Salvo isso, o resto é conversa fiada. O que podemos fazer para proteger o povo, principalmente a maioria negra que sai de manhã, gente, procurando emprego, sem nem um cafezinho, e volta triste de braços cruzados, que não consegue? Crasileia, minha companheira, essa é a grande questão, né? O imperativo moral superior de estarmos na vida, do meu ponto de vista, é lutarmos no que estiver ao nosso alcance para dar oportunidade às pessoas de superar os desequilíbrios, as injustiças. Se fosse um país da África, em que a gente pega a riqueza e divide por todo mundo, continua pobre. Mas no Brasil, se a gente pegar metade da riqueza e distribuir pela população, nós viraremos uma grande nação de classe média. E, evidentemente, isso não vai acontecer caindo do céu. É uma luta, nós temos que organizar um projeto nacional de desenvolvimento cujo objetivo central seja superar o desequilíbrio, a desigualdade, a pobreza, a miséria, com esse componente étnico que nós temos, porque o pobre negro sofre duplamente, o pobre negro é muito mais perseguido, o pobre negro é muito mais vítima do processo de injustiça do Brasil. Nós tivemos aqui um pequeno resumo com essas mulheres maravilhosas daqueles que são uma parte dos problemas brasileiros. E as coisas não precisavam ser assim. A geografia que Deus nos deu em matéria de riquezas naturais, o povo que vive nesse grande país, que é capaz de, dando a ele a oportunidade de mostrar para o mundo que resolve qualquer desafio, estão a exigir nesse momento um grande apelo ao diálogo, à reunião, ao pacto, ao entendimento entre aqueles que produzem e aqueles que trabalham, encerrando essa crônica de especulação e de ódio político que estão dilacerando a nação brasileira. Isto tudo é perfeitamente possível e eu acredito firmemente, nós do PDT temos uma contribuição a dar, convocar a inteligência brasileira, valorizar nossas diferenças, nos colocar no caminho do diálogo e eu não duvido, esse país vai dar exemplo para o mundo. Este Ciro Gomes sabe mesmo o que fala. Olha, eu quero te convidar para acompanhar as notícias do PDT pelo Facebook. Coloca lá, PDT Nacional. Aproveita para curtir e compartilhar a nossa página. Você pode também seguir o PDT Nacional pelo Twitter e Instagram. Se quiser saber mais, ainda pode também digitar pdt.org.br e navegar no nosso site. Convite feito. Vamos encerrar o programa ouvindo o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que é o nosso presidente nacional do PDT. Nós estamos num momento muito grave no Brasil. Com a aprovação da lei de terceirização, o senhor Michel Temer rasga a carteira de trabalho, destrói direitos, impede contratações gerando desemprego, acaba com a CLT, consolidada na cabeça e na consciência do povo trabalhador. Quebra, destrói o presente e também quer acabar com o futuro, destruindo a Previdência Social. Nós do PDT não vamos aceitar isso. Nossa bancada no Senado, na Câmara, está lutando muito para impedir esse descalabro desse governo ilegítimo. Mas nós precisamos da sua participação. Que você entre nas redes sociais, que vá para a rua, que se mobilize, que diga um não rotundo ao governo ilegítimo e medíocre do senhor Michel Temer. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Vem aí a temporada 2018 do Cruzeiro do Energia na Veia. Quero passar um weekend com você. Com atrações cada vez mais imperdíveis. Imperdíveis. Apresentando Blitz. Você não soube me amar. Blitz ao vivo. Evandro Mesquita, seu bonitão. Direto dos anos 80 a bordo do melhor navio temático do planeta. E mais, Jota Quest. O amor é o Jota Quest ao vivo. O navio irá à loucura com Jota Quest. Então, na moral, na moral. Jota Quest é uma brasa, mora. E se quiser saber pra onde eu vou?

do. Energia 97.